Ah, vocês chegaram. Ele gosta disso. Ele gosta disso. Vocês chegaram, mas sentem-se. Sim, tio Django, pode sentar aqui. Você também, CT. Bom, meus caros. Vocês sabem que Kenobi não está aqui. Eu chamei o Kenobi. Kenobi não. Anakin, o Skywalker. Só pra ter certeza. E Kenobi também não vai estar aqui. Ah, entendi. Eu tenho uma missão. E vocês foram requisitados pelo próprio imperador. Pelo próprio chanceler. Pelo próprio chanceler. Foi requisitado que vocês fossem. Vocês sabem que na batalha na zona neutra está ficando difícil. Precisamos de uma zona de abastecimento. Você, pelo posicionamento, ele puxa assim o holograma e puxa assim, nitidamente ali a fronteira da Federação do Comércio, a fronteira da República e aquela zona neutra no meio. Ele vai apontando, percebam aqui, aí dá um zoom, esse é o planeta Todaria. Ele tem 6 luas. Estamos querendo, negociando com o rei de Todaria, o rei. O rei. Catanco, de que esse planeta seja com uma base de abastecimento para que a gente possa fazer incursões dentro da zona neutra, dentro da Federação Galáctica. Estamos negociando, mas decidimos mandar uma equipe pequena para lá, para que não sejamos percebidos, para negociar então esse acordo. O chanceler falou que tinha que ser uma equipe pequena e escolhemos vocês. Aí dá o zoom aqui. Vocês... Sim, você pode ir com eles. Vocês devem fazer isso no maior segredo para não serem descobertos. Vocês vão pousar na terceira lua e encontrar o rei às 18 horas. Alguma dúvida? O que ele está dizendo? Você fala o que? 18 horas do local ou 18 horas de Coruscant? 18 horas do local ou 18 horas de Coruscant? Coruscant. Um dia eu ainda vou aprender a falar Wookie. Precisa. Em todo caso, caso vocês precisem de ajuda, ela poderá demorar. Na zona neutra a gente não pode entrar com uma frota muito grande. Vocês deverão pegar naves pequenas e discretas. Separamos para vocês 3 interceptadores leves, Delta 7B. O padrão de Dark é lá que pega o círculozinho em volta. Tá? 3, você já usou um desses? Você decide. Você vai no cavalo? Já. Bom, então não será grande problema. Você vai com ele? Então sabe pilotar? Tudo bem, então pegue o... Delta C. Que o Delta C é para duas pessoas. Que o Delta B é só para um. Bom, Delta B é só pra homem? Quer dizer que não pode o Wookie? Delta B é só pra um. Ah, bom. Pensei que fosse preconceito já. Sim, não vou ter um jogo. Pegue um Astromech. Não me mande tomar no cu, é feio. Bom, pegue um Astromech e vão pra lá. Vocês não devem ter os problemas. Eu estarei indo pra Kashyyyk pra falar com alguns Wooks também. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Nenhuma, tem alguma dúvida? Então podem ir. Aí aperta o seu holograma, fecha e ele vai abrindo outras coisas já. Vamos. Mas a gente pegar minhas coisas. Beleza. Vocês vão picando o droid. Tá chutando o droid? Tô. O que a gente tá falando? Anda. Ok, vocês querem descrever? Eu entendo. Vocês querem descrever uma questão um pro outro? Não. Não? Eu quero. Ah, não? Eu sou grande, peludo. O meu pelo é. Meu pelo é azul. Azul, fumou droga? Meu pelo é marrom, bem clarinho. Tá, castanhinho, cor de mel. E tem algumas mechas brancas. Mechas brancas. Assim, no ombro esquerdo, assim, descendo até o metade do braço esquerdo branco. Né? E o peito, assim, ó, tem uma fachona, assim, formada de quase meia lua, assim, branca. Beleza. Bem característica. Você usa um blaster de repetição grande, 2 pistolas? Blaster de repetição. Stormtrooper, aquele basta. Vocês viram no capacete dele vários risquinhos assim, tá? Mostrando que já foi em combate várias vezes, que ele é um soldado experiente. E voltou. E voltou, é. Que não adianta só ir, né? É importante é voltar. Que matou vários droids. Bom, vocês vão até o hangar, tranquilamente. Vou me descrever. Ah, descreve. É só queria descrever. Foi só uma zoeira, caralho. Você para que eu vou dar um murro na sua cara. Passei o sabre nele. Eu sou tipo a Soca, um pouquinho mais escura, né? E com os... cabelos? É, não é os cabelos, eles têm... é praticamente uns tubos, assim. É, uns cipozões. É, uns cipozões. Um chifrão. Né? Um pouco chifrão, maiores chifrão. E de uma cor mais escura também. Chifrão. Porque não tem como sair. Beleza, vocês vão até o hangar da nave de vocês, vocês veem lá vários caças parados, vocês não tem problema nenhum de pegar um ali tranquilo, colocar o astromech de vocês. Você colocou com a força, beleza. Ok, eu vou nem pedir pra você. O meu não gosta. Você não gosta? O meu não gosta, ele okay. Prefere ir normal. Você tá naquele duplo, igual achou que usou uma vez com o Anakin. Você tá no simples. Eu tô atrás? Atrás. Ignora ele. Você tá no outro aviãozinho, fica de boa aí. Tem comunicador. Tem comunicador. Você abriu um canal? Horror. O meio fica aberto. Ok. Caso aconteça alguma coisa. Caso aconteça alguma coisa, você comunicar, né? Vocês saem do lugar com suas naves e da de fora tem aqueles grandes anéis pra vocês engatarem. Pra ir entrar no hiperespaço. Né? Exatamente. Pode ser. Cadeira ali, caralho. Vocês entram nos anéisinhos lá, colocam as coordenadas da lua e vão. Certo. Tranquilamente. Um pouquinho antes de vocês chegarem, começa a piscar um monte de luz vermelha nas naves de vocês. Tá, tipo, pra ver o que tá acontecendo. Luz vermelha nas naves? Um aviso, um alerta. Alerta de colisão. Sai do hiperespaço. Vocês saem do hiperespaço, vocês dão aquela brecada estilo Star Wars, para assim do nada, vocês veem a lua à frente de vocês e vocês veem também uma estação orbital de controle de droid. Alguém tem relógio lá, Osório, pra mim, por favor? Pelo amor de Deus. Meio de meia. Meio de meia. Ai, que benção, senhor. Obrigado. Vocês veem uma nave de controle de droid, aquela redondinha, Luke Crass, e vocês veem três dreadnoughts da Aliança Separatista, aqueles aviões grandes. Alguém falou pra mim a hora. E piscando as luzes vermelhas. Eu fico porque eu não sei o cenário, como é que é, mano. Então, são três inimigos. Tá. Ativa a camuflagem 3-3-3-3-3. Aperta o botão de camuflagem. Beleza. Você percebe que uma das naves, ela. Você vê no seu sensor que só são sondado. Como? Sondado. Joga. Um asteroide. Joga. Nós somos um asteroide. Dois dados. Eu entendi, mas não entendi, mano. Ele falou, ele tá tentando usar a força pro cara achar que vocês são um asteroide. Moleque. Ok. Você percebe que nenhuma ação é tomada pela Ele falou sondado, que a gente foi. É, isso. Aparentemente vocês não foram descobertos. Ele percebeu. Fala que ele percebeu, galera. Não foi sondado, mano. Caralho. Não, é que sondado quer dizer que estão passando sensores da gente. Vocês vão se aproximar do planeta? Vão. Acho que vamos, né? Vamos sim. Porque a gente. Gente, olha, que olhar, sempre porque eu não conheço o cenário, não sei o que fazer, mano. Eu não conheço o cenário. Você conheceu o cenário, você só imagina o seguinte: nós estamos chegando no planeta, tem três naves inimigas com sensores apontados pra gente. Quatro, justamente, não conheço como okay. Que é o negócio dos inimigos do negócio. Joga mano. Vocês aí um stealth, quem tá lá pilotando você, né, cara? Joga o stealth aí. Não, foi muito ruim. A gente ia tirar de até três. Não é ter quatro, não? Não. Assim, quando eu preciso tirar número baixo, eu tiro número alto. Quando eu preciso tirar número alto, eu tiro número. Vocês percebem que tem um dreadnought um pouco maior que dele, vocês vêm do nada, sendo vários luzinhas na sua direção. Deu ruim! Manobras evasivas. Deu ruim! Você abriu comunicação com os caras ali? Não, tô falando pra ela. E com ele? Sim, a comunicação nossa tá aberta. Com os caras ali? Não. Ali o quê? Nós filha, nossa comunicação entre a gente tá aberta. Sim, mas eles conseguem rastrear. Mas não tem é isso que eu quero dizer. Vocês veem várias. Os caras já estão atirando na gente. Você acha que eles não viram a gente? São caças. Caças da Butra. Então vamos fazer manobra evasiva, então. Manobra evasiva é o caralho. Vai ter bala? Manobra evasiva e... Atira, logicamente. Vai, atira. Pode jogar dois dados. Vou atirar. Quero ver no que ela tá atirando ali, ó. Meu confessor, tem lá na sua vista. Ela mira os caças abutres, mas os caças abutres são muito pequenos. Errado, só que eles droidzinhos que voam e os tiros passam do lado dos droids. Pega os dois da ponta. Joga. Dois dados. Um, dois. Você pega um. Opa! É, o que você quer saber? Alguma informação? Vamos ver. Então, raiva é disso, tem que ser resposta sim ou não? Não necessariamente. Quando eu preciso tirar um número baixo, eu tiro alto. Olha, Tatá já se trocou. Quero saber onde está o líder dessa frota. Na Dreadnought que virou para vocês. Quero saber onde? Na ponte. Na parte de cima ali. Tem a Dreadnought que eles. Tá lá em cima na ponte. Ok, mind trick neles. São apenas asteroides. Nele, né? Ok. Não sei se vai funcionar, mano. Porque os caras já viram que é nave e já vão com a nave negócio atirando. Joga. Um asteroide não atira. Pode jogar três dados. Um asteroide não atira, mano. Dá uma olhada, 3-2. Por que você quer 3-2? Não. Muito bem, Jeff. Você consegue. Você sente onde tá o líder, você começa a fazer mind trick. Atirar, são apenas asteroides. Aí você percebe que não tem mente humana ali. É um droid. Droid estrategista. E os caças viram em vocês. Tem um dois estrategistas? Pera que eu vou atirar também. Ah, atira. Tem três atos. Eu percebo que é um droide? É. Droides. Tá. Falou que você já atacou nesse turno. Você já destruiu um. Três. Não sei se esse quatro funciona alguma coisa aqui. Você pode tentar perguntar alguma coisa. E aí, se quiser, pode rolar esse dado. Não. Se quiser rolar, pode rolar. Algum sentimento que você quer saber. Eu posso saber, mano. Não, eu fui no aberto. Dá uma ajuda vocês aí, meu. Que já vai cair nas loucuras. Eu tô tão perdido quanto você. Algum insight que você queira ter aí? Sobe na água, sobe. A água sobe, tá 100 metros assim, ó. Pra cima. Você coloca o carrinho em cima, ok? Uma fragilidade do sistema de defesa deles pra gente. 100 metros, a ponta da água. Que da hora. Você vê a pressão da água. É possível isso? Basta indo assim, eu mando lá em cima de 100 metros. Eu quero ficar esperando o carrinho assim. Mais ou menos. Pode pensar por aí. Uma boia, né? Pergunta alguma coisa, cara. Ele leva aquela boia. Coisa. Olha que ele coloca daquela lá, vai. Da água do carrinho. Não, você sabe o que perguntar, velho. Pelo amor de Deus. Aí chega lá em cima. Então guarda um dado extra para o próximo. Ó, então te dá uma, por exemplo. Como lidar com a situação, por exemplo? O que poderia fazer para evitar esse combate? Rapaz, você já tem informação do Jeff que tem um droid estrategista lá. O droid estrategista, ele pega todas as informações de combate que já teve e estabelece com base nos combates anteriores uma maneira de agir. Então, se você tem lá. Pô, provavelmente fizer coisas que sejam sem sentido, vai ser mais producente do que fazer coisas estratégicas. Entendeu? Fazer o contrário do que seria lógico. Viana, show de bola, você vai adorar aqui. Você pega a carpa. Vira na direção da nave mãe. Vai você vira seus leis, começa a atirar. Você consegue dar um tiro, dá dois tiros, você consegue destruir três caças. Sobrou dois, um caça em vocês e quatro nela. Posso rerolar esse dado? Eu vou morrer. Pode. Tem conhecimento pra tirar melhor pra você? Do quatro. E a sauna? Por que ele quer entrar na sauna? É, Ariel, você tá ferrado. Ok, tá vendo? Você vê um droid que vem, se choca contra você. Outro vai dar um tiro. Pode perder um PV da nave. Quantos PV tem a nave? 10. Lá panela de pressão ali. Anota o PV da nave aí. E vocês? Um só. O que eu posso fazer com esse quatro? Mesma coisa. Perguntar alguma coisa. Esse foi o dado que ele rerolou, tá? Nave tem 10 PV? Nave tem 10 PV. Tá, agora dá uma força aí, galera. Como é que posso... Que ele perguntou da primeira vez? Tá, eu sei que a gente tem que agir básico do improviso, porque tem um droid lá e o... Se a gente agir padrão, ele vai saber nossas manobras. Então a gente tem que improvisar. É que a gente não tem paciência pra ficar muito 30 horas no universo. Tá, eu... Mas é que eu já tô contigo vocês, já. Já vou falar o que aconteceu. Alguém dá uma ideia aí, mano. Se não, não é obrigatório isso, tá? Só se você quiser. Vocês veem o abutre passando com tudo e dando um tiro em vocês. Calma. Vocês sentem a nave chacoalhando, mas parece normal, não aconteceu nada. Você checa os aparelhos sem nenhum tipo de avaria. É, eu que cheguei esses aparelhos então, né? Aí você olha pro lado, você vê o Android sem parte de cima. Ah, você não bateu no Android também, né? Não, bateu deles. Então tá bom. Tem que sentir a força dentro do Android. Não tem dura força dentro do Android. Se ele tiver midi-chlorians. 6-0 sorte. Ok, vocês veem aquela Dreadnought mirando vocês e os turbulentes deles passando por vocês. Aqueles turbulentes minis com são naves muito pequenas, eles passam, mas não acertam vocês. Passa perto, mas não fere. Vejo vocês. Não quero que dá pro corpo. O que a gente pode fazer agora? O que é frango? Não, filho. Não, vou comer daqui a pouco. Tá com outra cara. Aí que eu não vou comer, vai ficar no chão. Já que tá insistindo, né? Tá todo mundo negando. Tem alguma forma de eu jogar alguma coisa de dentro pra fora da nave? Sem a gente morrer no vácuo? Um tubo de torpedo não existe nessas naves. Nessas naves é só laser. Só phaser. Tá. Quantos bichinhos tem ainda? Tá, pera aí. Perto de vocês tem 4 em você e um neles. E o Dreadnought tá atacando. O shield tá ligado? Não tem shield. É uma navica. Tem? A gente consegue tem um sair vagabundo. Do deles, tem, será? A gente não sabe, né? Tem. Consegue, você vai passar da lua. É muito longe. Eles estão na lua. As naves estão orbitando a lua que vocês tinham um marco outro marcado. Pega a linguiça. Ó. Ok, quantos caças tem atacando a gente? Um em vocês, 4 nela. Quatro não, 3, um bateu. Três nela. E um na gente. A gente tava. Será que eles estavam esperando a gente chegar ou a gente ia chegar de novo? Vou fazer uma manobra. Eu vou. Como se eu fosse entrando em hiperespaço, vou ativar a camuflagem pra ver se eles param de. Se eles não me detectam. Joga 2 dados. Ok? Eu vou pegar. 2 abutres. Vou usar a força pra torcer os canhões deles, apontar um pro outro. Pra quando eles dispararem, achando que tá mirando a gente, eles se autodestruem. Joga 2 dados, Jeff. Ok, se quiser alguma insight. Yes! De novo, Jeff. Você não passou em nenhum dos dados, tá? Só que você tem que. Você pode perguntar coisas e rolar se quiser. Sim, vou enrolar os dois, vou tirar 2. Talvez esse encontro que vocês tinham com o rei vazou e eles vieram interferir. Talvez eles fazerem acordo com o rei. Talvez não. Eu rerolo esse, né? Essa posição é extremamente estratégica. Pra eles também é estratégica. Sim. Você quer com um cara estrategista que não fala porra nenhuma. Eu quero saber se esses caras vão ficar me criticando ou vai fazer alguma coisa também. Eu quero saber, pela posição deles e olhando pro planeta, pelo que eu sondei do líder droid, se eles estão simplesmente fazendo uma barreira no volta do planeta, ou se existe algum alvo estratégico que eles estão protegendo. Nesse momento você não consegue saber, porque a sua situação está parada. Você sabe que aquele quantidade de frota dá para ter um número de droids muito alto. Ele está mostrando poderio militar. Por que ele mostraria poderio militar no planeta neutro? Pra forçar um acordo. Pra forçar um acordo. Vou pegar o pato lá. Tá, então um dado. O segundo dado. Baseando em que eu já descobri quem que é o droid lá dentro, eu quero saber qual que é o ponto fraco dele. Tipo assim, alguma coisa que chamaria a atenção dele pra causar uma distração. Uma nave maior. Você acha que você tá pescando uma capivara? Uma nave maior, chama atenção. Uma nave maior, então eu vou rerolar os 2 dados. Vai lá. Opa. De novo. Vai ainda. Carne. Yes. O que você tá tentando fazer? Beleza, você vai usar canhões, você vê os canhões quando eles dispararem nela, né? Um no outro. Beleza. Minha vez, então. Ok, os dois atiram, um estoura o outro e o terceiro passa um tiro por você. E vocês, um tiro. Do parque do ok, vocês veem também um tiro passando perto de vocês. E agora vocês veem as outras 2 Dreadnoughts virando pra vocês. E vocês? Morremos. Caralho, não. Ok. vocês veem um tiro vindo extremamente forte e preciso perto de vocês, tá? O Alpha 3, ele é muito habilidoso, ele consegue desviar. Vocês veem aquele tiro varrendo os abutres restantes, destruindo todos, passa a mão mesmo. E avariando levemente a asa de vocês. Perde um PV vocês. Qual que é a posição da nave, Ariel? Não, o quê? Ó. Das três naves em relação a gente. Aqui tá Lua. Elas estão enfileiradas? Aqui tá a Lua. Aqui tá a nave de controle, aqui tem uma Dreadnought, aqui tem outra, aqui tem outra. Vocês estão chegando por aqui. Se não tiver doce de leite. 3, 6, atacando você. Qual que é o alcance mínimo delas? Das Dreadnoughts? Por exemplo, eu teria que chegar bem perto para elas não me acertarem nos canhões delas. Pô, tipo, mais ou menos aqui, sabe? Tem um alcance razoável. Não, pra, de perto. Ah, de perto? Quanto mais perto, mais difícil. Só que elas vão lançar mais abutres, você sabe disso. Abandona, né? Entendi. Voe com tudo, passa exatamente entre elas, passa com uma certa a outra. Você virando pra ouvir, você vendo falando isso, conversando com ele, você só vê um clarão e você vê um. Aquele turbo laser pegando forte. Só que eles vão tirar assim. Ah, pode perder 5 PV essa nave. Você vê a nave dela fortemente danificada. Ela tá soltando fumaça na sua nave. Adora que é fumaça. É. Estou vendo, estou tentando executá-la. Mas não passa, sei o que fazer. Passa com tudo no meio das naves. Pra fazer com que uma tire na outra. E eu vou puxando ela com a força. Então eu vou. Ela. Ah, tá. A nave dela, né? Não vou arrancar ela dentro do cockpit. É natureza. O D4. Veja o que você pode fazer de reparos na nave. Mito Red 2 aí. Você vê ele desplugando da cadeia dele, indo até a asa danificada e começando a dar choque na asa. Ok. Eu vou tentar pegar a nave, fazer uma manobra pra passar aqui e ver se ela. Tentar passar no meio das duas pra elas atirarem na gente. Ok. É uma jogada difícil, tá? Se é 4, 1 ou 2. Pode jogar 3 dados. 1, 2, 2. Cara. Não, rola. Vai rolar todos, tem que rolar todos. Bom, conseguiu. Você consegue. Você vai chegando perto e vê as naves dele fechando. Só puxar ela. Volta, puxando ela com a força. Joga a força. Então, quantos dados? 3 também. 3? Posso me ajudar? Pode puxar. Pode, se olhando um pedal lá no sol do planeta. Ô, caramba. Ok. Você tira uns 2 só. Muito bom. Porque Zorda força. Isso. Vai lá. Você não precisa tirar uns 3 dados, né, Ariel? Vai querer usar o 3? Né? Eu não preciso tirar nos 3 dados. Se eu conseguir um sucesso muito bom, 2 melhor ainda e 3 é fantástico. Né? Isso. Só que cada falha também conta no desenrolar. Sim. Quer dizer, esse aqui se anularam praticamente. É. Que isso? Só que aqui, ó. Tem coisas que teoricamente o personagem conseguiria saber. Tá não, só que aqui também é a mesma coisa. Teve duas falhas. Pra cara tá marcado o encontro deles, então. Hã? Pra cara tá marcado teoricamente o encontro deles, então. Então. Dois sucessos. Provavelmente eles vão tentar interferir. Eles vão tentar interferir nas duas missões. Obviamente, tá pilotando é laser. É pra baixo. Então provavelmente eles vão tentar ou chegar antes da gente ou atrapalhar vocês. Atrapalhar a gente. Exato. Chegar. Você vai puxando ela, não, você assim, vai chegando perto. Então, um ciborgue assim, ó. Ah, eu acho que tá bom. Então vai. Precisa. Vai. Precisa. Ok. Vou me ajudando. Você tinha que tirar mais que 3. É força. Não, mas não é usuário da força. É com a força, então não é. Força é sentimento. Então. 4, 5 ou 6 sentimentos. 1, 2, 3 é laser. Quanto mais baixo é laser, quanto mais alto o sentimento. Não, vai lá ver. Ó o meu aqui. O dele. Ele é só a força. Você vai puxando. Ai, eu achei que tava bom. Que mó feliz. Você vai fechando. Você vê elas fechando. Você passa muito perto delas. Você vê que a nave dela não tem tanta sorte. A nave dela acaba se chocando em parte na nave deles. A parte onde ficava o seu droid foi destruída. Perde uns 3 PV aí. Caralho, minha nave já era. Eu tenho um ponto de vida. Tem mano, você não saber pilotar e a pegar nave a nave dela, que não tem bagulho pra pilotar. Vocês estão saindo mais naves abutres, mais 10. Eu consigo enxergar mais alguma nave lá dentro? O que é que tem? Mas isso que você. Você vê assim um hangar cheio de abutrezinho parado. Ariel, só abutre, não tem nenhum caça. Não, só abutre. Eu vou. No que se choca, dá pra tentar fazer parecer que te destruiu a nave? Sabe o que é? Com que não tem. Tipo assim, vocês aqui já era. Joga o sentimento, pode jogar 3 dados. Agora tem que tirar o que mais? Você tem que tirar 5 ou 6. Tá. Porque cinco você, tá, você tá tentando fazer um procedimento em Android. É que eu sou meio ruim esses caras. O líder não. O líder é estrategista. Não. Mas os caras que tá tentando passar são eles. Eu vou fazer atirar. Ok. Na nave mãe, né? vocês aqui. Você faz parecer que na hora que bate, você que tá no lugar. Torce a sua nave, vira um cubículo só. Parece que virou um meteorozinho, você vai puxando. Você não tem mais habilidade de locomover mais. Mas tá no cubículo. Eu quero só segurar meu droid embaixo, assim, sabe? Seu droid tá lá fora. Não, eu quero só que ele não só caia. Entendeu? Eu quero só levar ele junto. A nave, eu vejo que a minha nave conseguiu passar aqui. Eu vejo, visualizo os outros abutres no lugar. Vou tentar acertar os abutres do Calma, vez deles. O branco, eu tô falando. Ah, por que foi a vez dela na nossa mão? Aqui não dá pra saber qual que é a ordem. Demogorgon te pegou. É. Gente, não é o que vocês estão pensando. Todos os ataques são em você. Cusão. Bem feito. Que os abutres saem de vocês disparando tiro pra todo lado e os tiros vão passando com vocês, mas vocês veem que a força está com vocês, vocês são um com a força. Os tiros passam perto, mas não acertam a nave de vocês. Eu tirei muito seis. Eu vou tentar acertar os. Vocês percebem que os Dreadnoughts não atiram. Ele pega uma caixa, duas caixas. Boa, garoto. Está perto. Se vocês erraram, dá ruim, né? Então, muito pegou. Então vamos atirar nós, né? Atira, atira. Então, vamos atirar nos, aqui na nave. Na nave mãe. E vaza pro planeta. Não, só pra mim. Sim, vou passar atirando e fazer manobra pra ir pro. Ó, próxima ideia do tamanho. Você tá num bote salva-vidas contra um porta-aviões. Então, isso é uma defesa. Vai atirar lá dentro e fazer uma reação em cadeia na quinta vez, porque nós não. Só vai pra lua, só vai pra lua. Sim, mas a manobra não, vai ser essa, tirar aí, não, é. Então, assim, joga 3 dados. 1 e 4, hein? Se quiser rerolar o 4 e saber alguma coisa. Tá, já falou a quantidade de nave no hangar. Tem canhão das Dreadnoughts apontado um pro outro? Um pro outro? Não. O estrategista é bom, já. Eles não são muito malucos. Você percebe o seguinte, nos hangares. Você percebe que esse hangar que vocês estão passando é o dos abutres. Você consegue sentir pela força naves de transporte no interior das naves. Sentir pela força? É, clone. Ah, é. Você não consegue sentir. Eu sim. Mas você consegue saber, você sabe, através dos seus combates anteriores, que essas naves sempre têm naves de transporte dentro. Eu não sei como que esse povo... Eu uso a força. É uma frota de invasão, basicamente. Eu uso a força pra sentir explosivos dentro do hangar. Ah, então provavelmente eles podem estar tentando invadir o lugar. Eles vão forçar. Tem torpedos. É, tem torpedos? Tem. Ah, eu pego dois esmagos assim pra eles explodirem lá dentro. Tá, vamos rerolar o 4. O que você tá fazendo? Tô rerolando 4, tirei 3. É, joga, Jeff, 4 ou 5, tá? É difícil tá fazendo. 4 ou 5? Eu jogo 5 dados então. Não, você joga 3 dados. 3 dados. 4 ou 5, né? 4 ou 5. 3 dados. Quem caiu? Você pegou, pronto, caiu um. Sai fora. Foi pra isso que eu peguei. Abre a porta. Ok, você explode, você vê vários abutres ali explodindo. Nisso, pelo caminho que vocês estão passando, do lado da estação de controle dos drones. Vocês veem os tubos lasers virando pra vocês. Peraí. Minha intenção era você tirar outro. É esse daqui. Essa estação de batalha de controle do drone. Ah, estação. Ah, tomou um rabo. Entra. Vocês veem aqueles tiros passando, eles pegam de raspão, não chega a grandes ferimentos, mas pode dar 3 pontos aí. Vocês veem 14 tiros passando. Tem uma lapiseira se você quiser. Ah. Da outra Dreadnought sai mais 5 abutres. Era mais fácil, né? Esses abutres, eles vão por trás de vocês. E acertam 4 tiros na traseira de vocês. Nossa, perdi 12 pontos? Não. Quanto que tava? Você contou. Deu mais 4, Jeff. Não, já tá certo. Mais 4. Não pode. Faltam 2 pra gente morrer. Na verdade, você contou 5. Não. Sim. Um, dois, três, quatro. Aqui já tinha perdido tinha quatro. Tinha perdido um, tinha metido mais três os tiros agora. Tinha perdido quatro, porque tava um aqui. Aqui depois... tinha três, aqui quatro. A nave de vocês tá soltando muita fumaça. Vocês estão sem controle de voo, porque o droid de vocês já foi pro saco. Vocês estão assim, à beira da nave cair. Não, vamos entrar no negócio aí. Finge que tá aberto. Que a nave, finge que a nave caiu e segue o caminho. Não, ninguém fala. Entrar na nave de comando. Também entrar na nave de comando, né? Sessão de comando. Pra quê? Desativa todos os droids e toma a nave. Fim da missão. A nossa missão não é desativar os droids, você sabe, né? Mas pode a gente tentar fazer um acordo com eles? Eles não fazem acordo. Não com a gente. Da quarto dela. Bom. Por trás do corredor. Não tem saída aqui, filha. Eu não tô falando. Desce pra lá. Saiu lá fora e pegou a chave. Finge que a nave foi avariada e tá caindo. Não precisa fingir muito, não. Exato. Vamos tentar fazer um pouso de emergência na lua, então. Então tá, pode jogar três dados. Agora foi com outra. Vai levando a minha? Oi? Dois, dois. Levando a minha? Consegui. Joga força aí, três dados e você joga dois. Assim, é pra puxar ela. Ah, tá. Tem que tirar menos agora. Tirar mais. Mais. Tá. Um de força. Puxadinha de boa. Você vai querer saber isso aqui, Jeff? Quero saber se... Se tem droids no planeta. No planeta, não. Ok. Vocês conseguem se puxando, voando... Tá limpo no planeta. Vocês vão voando... Casualmente? Casualmente. E vão indo. Faz de conta que caiu, quase, mais ou menos de verdade, né? Porque estão. E vocês fazem um posto de emergência no planeta. Vocês veem o planeta, ele é um tom azulado. As árvores são. Parecem de concreto, são muito duras. Mano, canibalismo. A galinha tá comendo galinha. E vocês fazem um pouso bem forçado, tá? Joga três dados aí. Bem forçado, caramba, vou amortecer a queda. Joga força. Você também. Vou amortecer a minha. Três também? Dois. Tá bonzinho. Eu tô topando os dados, velho. Três. Eu não. Três, três. Boa. Amortece. Não, eu tô segurando você com a força. Se segura elas mais ou menos. Amortece todo mundo. Você cai com força, você cai, ok? Conseguimos, velho. Joga o dado, fala dois números. E você, com sua habilidade, você vai controlando. Não é a primeira vez que você tá com o caça quase caindo. Você consegue controlar muito bem pra usar ele. Quase morri várias vezes, mas sobrevivi. Quero saber se os droids vão ter tendência a nos seguir. Sim. Com certeza. Ok. Na queda, você tentando a força, você não consegue sentir muito bem a força do planeta. Você sente o time tendo segurando sua nave, mas ela cai. Seu droid, tá variado. Tadinho do meu droid. Você jogou uma sorte aí, 30%. Quem adivinhava onde ele ia sair? Vocês percebem, vocês vêm em cima daquela nave gigante e vocês percebem ela se movimentando. É aqui, ó. Você que tá com capacete, você não consegue dar um zoom, você vê saindo naves de transporte das três naves. Provavelmente eles vão vir até aqui. Vamos tentar nos esconder, procurar um abrigo pra nos esconder. Vamos, leva meu droid. Vamos tentar achar algum abrigo. É meu droid. O que é, afinal de contas, de raça? Eu não tenho droide de manhã. Ah, é a soca. Guia de chocolate. Ah, eu vejo que ela tá com dificuldade pra carregar o droid, eu vou lá carregar o droid. Beleza. Eu sou um Hulk fortão gigante. Com os braços. Joga dois dados. Dá pra mandar mensagem? Vamos testar. 60%. Eu quero fazer e mandar mensagem que a gente foi atacado. Tinha uma frase para de aqui. Por que não cai um... É... Você tem. Três, mano. Você tenta procurar, mas ali você percebe que as árvores não fornecem muito esconderijo. Você vai procurando, mas você não acha nenhum lugar bom pra se esconder. Qual que é o terreno? É, árvores, só que as árvores elas não fecham completamente o céu. Elas fazem pequenas sombras. E o solo, relevo? O solo, plano? Planície? Levemente rochoso. Eu vou tentar mandar uma mensagem. Tenta aí. Sendo que a gente foi interceptado. Um dado. Ariel, usando a força pra procurar formas de vida. Local. Joga. Aparentemente o droid foi danificado por mensagem. É, vou ver nas naves. Nas naves? Não. Boa. Você sente três formas de vida, mas não sabe dizer exatamente onde elas estão. Eu quero saber onde elas estão. É... Faz sentido supor que é o rei com a sua guarda. Não, é esse tipo de forma de vida que eu tô procurando, não. Que forma? Tô procurando formas de vida mais simples, pequenos animais. Ah! Em tranquilidade, tomando água numa gruta. Caralho. Nem tem cigarro. Vários animais pequenos. Eu quero ir onde tem uma aglomeração de animais que estão em tranquilidade. Você percebe ao norte que de seja vocês, vegetariano. Eu quero encontrar uma gruta usando a força, entendeu? Você encontra um lago. Um lago? É, tranquilidade, onde eles vão beber água. Acho. Reunidos em tranquilidade. Mas rochoso, achei que tivesse uma gruta com sombrinha ali pra você eles. Encontra um pequeno lago. Vocês vão caminhando ali e vocês percebem... Vocês vão até o lago que ele encontrou, vocês parecem poder lavar, beber água. E vocês veem aquela grande nave de transporte passando logo acima de vocês e pousando não muito longe de vocês. Mergulhando na água. Beleza. E a gente esconde. Beleza. Não, não tem que mergulhei o droid. Não. Por que não? Ah, sério? Vai danificar mais ainda, bichinho. Nossa, quais são prova d'água? Droid. Depois que eles estão avariados, né? Eles são positrônicos, não são eletrônicos, não conduzem eletricidade. Tá bom, escondo o droid numa moitinha. É bom. Eu faço um jutsu pro droid parecer uma pedra. Beleza. Vamos. Não, molecada, não vou comer, não. Acho. Da cadeia é isso. Comer. Bom. Cara, isso é muito errado. Que vão pausa pra comer depois continuando aqui? Ou vocês pousando e a nave. Não, vamos fechar a cena, né? Fechou a cena já? É isso? A gente tá salvo e a nave pousou e fodeu o planeta? É. Você entrou na água, você tentou mandar mensagem, o que você fez? Não sei se a minha armadura. Eu sei que a minha armadura corta água. Não, é feita de sal. Eu posso entrar debaixo d'água e me esconder debaixo d'água? Eu sei que a armadura. Inclusive, você deve ter equipamento de respiração ali por alguns momentos. Tem. Então eu vou também mergulhar. Ok? Estão mergulhados. Mergulhado assim, ó. Só de olho nos candangos. É, ele tá com o canudinho aqui, ó. Pra respirar. Ei, sou braquiossauro, filho, mas a linha fica na testa. Tá, você que tá fora da água, você escuta um grande volume, um estardalhaço, você sente o chão dar uma tremida. E você consegue, começa a escutar barulhos metálicos. Treme a superfície d'água também? Daquela vibradinha? Tá. T-Rex. Droids. Atrás ele tá cheio de pintura. Droids. Muitos droids. Droids. Vocês vão ficar ali afogados? Não, eles estão pousados próximo ao alcance da ação. Estão vindo na nossa direção. Alcance da visão? Tem árvores, teria que subir numa árvore pra ver. Eu vou buscar mais coisa. Certo. Sentindo as formas de vida, pra saber se as formas de vida que estão entre nós e eles estão fugindo com medo. Fugindo com medo. Eles estão fora da água, né? Eles estão se aproximando. Joga. Temos que nos abrigar. Sentimento aí, percepção. Percepção. Onde vamos nos abrigar aqui? Pode ser, não tem mais que tem uma gruta, nada perto. Eu nem sei quantas vezes eu peguei dois. Somos ao laço. Sente claramente árvores sendo derrubadas. Você sente a vida das árvores sendo drenadas pela escada. Vamos sair daqui. Bota na água assim. Bota no respirador ali. Eu já tô saindo, já tô falando. Temos que sair daqui que eles estão vindo na nossa direção. Vamos. Vamos pra onde? Pensar que ele cantar, meu irmão. Pra longe deles. Você bater água, ele vai cantar. O que tem na direção oposta do homem? Então, será que ele cantar? Os droids. Vocês estão mais ou menos aqui. Pega o binóculo. Os droids estão aqui. O lugar de encontro de vocês seria mais ou menos aqui, ó. Você pega o binóculo? Qual a distância entre nós e os droids? Não muito longe, 600, 700 metros. Você pega o binóculo e você olha? O que tem nessa distância na direção da onde a gente tem que ir? Relevo. O que você vê ali? Você vê irregularidades e árvores. Você consegue ver lá longe alguns grandes montanhas. Você olha, você vê dois batalhões de droids B1. Aqueles pequenininho. Sim, sim. Sim, de... minha tem algum negócio. Você vê alguns droids B2. Alguns B2. Aqueles que andam assim. E você vê atrás deles três tanques AT-1. Três tanques AT-1. Deu ruim. O que você viu? Aquilo exatamente isso que eu falei. Ela falou. Ok. Eu acho que a nossa saída, a melhor saída seria a gente tentar chegar no nosso ponto de encontro grandão lá, né? O mais rápido possível. Vocês estão vindo pra onde? Eles estão vindo pra cá ou estão indo pra lá? A nave de vocês caiu por aqui. Estão vindo pra cá. É, okay. Esses são eles. É. Esses não são eles. Isso. Eles que eu falo? Corram com tudo nessa direção. Então vamos. Correndo buscando abrigo. Deita na rede. Pego lá. Ok, vocês vão correndo, tá? Vocês escutam barulhos vindo daquela posição ou vocês escutam barulhos vindo da direita de vocês? Da direita? Da direita. Da direita. sentindo formas de vida ali pra ver se. São droids. Sem formas de vida. Animais fugindo. Vocês chegam correndo? Quando vocês estão mais ou menos aqui, nessa região, tem uma pequena planície, vocês dão de cara com 10 droids B1 e 3 droids B2. Saquei os sabres de luz. E eles. Ali estão os Jedi, atirem! Eles começam a atirar. Ai! Acabou meu serviço. Você sabe que se você não tivesse sacado, eles não saberiam que a gente é Jedi, né? Eles são burrinhos, né? Só assim, ó. Beleza, vocês agem primeiro. É você, filho. O que eu jogo? Você quer fazer o quê? Vou comandar com a força meus sabres de luz pra. Vum. Deu gola droids. Joga. Sentimento. Dois dados. Mais que dois. É. Opa. Que não temos saídas a não ser lutar. Quer algum insight pra dois? Se tem mais droids na nossa frente. O Tendipus baixou, o Tendipus. Com certeza. O droid é um droid estrategista. Qual seria a coisa mais provável que vocês fariam? Ele manda o droid pra região na linha reta onde vocês estavam. Pra puxar o caminho de vocês. Ok. Desviando e fazendo um círculo. Ok, os sabres vão girando. Eles decapitam. Três sucessos. Joga um dado, fala dois números. 4 e 5. 6. Eles vão passando e decapitam dois droids B1. Dois eles já param assim e caem com o pinto. Vamos levar aquela na cachoeira, tirar. Ah, força. Eu vou tirar, né? Eu falo que eu posso fazer. Em um Wookiee pra eles. Devo quebrar a minha postura? O debate de todo? Você curtiu, hein? Vai lá. Jogo três dados? Três dados. Três. Dois sucessos. Um. Ah, não, dois. Tá certo. Aqui esse dado que não vale, okay, mano. Você consegue com a força destruir um droid B1, joga um dado e fala dois números aí. Vou pegar mais coisa. 4 e 6. 4 e 6. Ok. Você começa a tirar. Você vê o Jedi atacando o sabre justo, matando dois B1. A outra Jedi segurando o sabre justo com uma. Fazendo força com as duas mãos, amassando um droid B1. Você começa a tirar, você roubou dois droids B1. Já caíram quatro. Ainda sobram seis e três B2. Gasto minha reação pra bater os tiros deles. Você fez sua ação já. Fica a reação. Podia ser sua ação, fica na defensiva, né? É, os droids B2 vão atirar. Essa menina aqui sabe. Pergunta pra ele que dia ele tem. Ah, é um tiro de movimentação e pra ar. Pra um lugar é abrigo, né, mano? Não tem nenhuma. Não sabe ter uma reaçãozinha? Pode jogar. Fazer as coisas de movimentação. Pode cada um jogar um dado só, vai. Vamos ver. Tem um loop, um xadrez. A dama. Ok. Joga um dado aí também. Você tem que tirar um. Tirar um? É. Não, você tem que tirar seis. Tem que tirar um? Cinco, ok. Se adicionou também, ia ser legal pra caramba. A gente ia pra cadeia. Os droids não começam a tirar, os tiros vêm vindo. Eles acertam. Um tiro em você, pega no braço, perde um fonte de vida. E acerta um tiro na outra Jedi também. Perde um ponto de vida. Como é que joga aquilo lá? Você já é brilhaco de batalha, você começa a dar aquela desviada, os tiros vão passando por você. Parece que você tá conseguindo desviar muito bem. Ok. Deu uma perdida ligeira na classificação, meus sabres caíram no chão. Obrigado. Calma, ainda não acabou. Os droids B2, eles apontam e começam a tirar, cada um atirando um de vocês. Eles acertam os três. Tá. Pode cada um perder um ponto de vida. Vocês. Vou ficar na defensiva. E vou com a força saber onde eles vão atirar. Ariel, okay. Eu só fiz isso com sabres de luz, ó. Joguei todos pro chão. Ele ia trazer aqui. Joga. Jogar, 5 ou 6, tá? Vou jogar 3 dados. 3 dados. Vou ser estrategista. Os droids caíram, eles estão. Jogar também. Mas que ponto? Lá ele falou assim. Ah, lá vou ficar no parque. Os droids caíram. Parkinson. Fodeu. Os droids que a gente matou, eles estão mais ou menos caídos perto de onde? Eles estão. Tipo, mas tá perto. Tá perto. Eu quero usar um como barricada. Tem pedras ali. Tá longe pra você usar de barricada. Você veio perto deles, você consegue usar pedras. Então eu vou ter que movimentar a pedra e ficar atrás. Você vai de barricada. Fodeu, tirei dois uns. Mas quando você conseguir um 5, você consegue derrubar um droid B3. Você consegue cortar a perna dele e ele cai. Em cima dos outros também? Não. É, cada um pode jogar um dado. Percepção. Percepção. Percepção é o quê? Sentimento? Sentimento. Então eu tenho que tirar 6. Tem que tirar 6. Você Nossa. Não percebe, vocês dois. Ah, tô concentrado na batalha. Tá um barulho extremamente assustador. Coisas roiando. Ah, não. Droidicas. Aparecem 3 droids. Droidicas. Esses são droids que geram escudo. Vê robôs rodando, disparam de vocês, aparece escudo e eles vão pulando laser pra vocês. Ah, de boa, desliguei meus sabres de luz, pus dentro do escudo, liguei e decepei. E o Vartão? Se isso não é ser estrategista, eu não sei o que seria. Eu consigo rebater lá aquele bichinho? Pode tentar. Você vai ficar na defensiva, defensivo, só rebatendo. Você é carpa. Tá, eu vou. Os outros já estão mortos? Morreu todos? Estavam ali? Tem 2 ainda B2 e tem 5 droids B1. Tá, vou tentar matar os outros. Já tá quase metade, mas chegou os droidicas. É. Esses droidicas aí, vocês têm que fazer alguma coisa com eles, porque eu sou inútil. Não, de boa, eles. Só precisa acertar. Desliguei o sabre, entrou no escudo, liguei. Eu tento cuidar dos que eu acerto. Vocês cuidam do que eu não acerto. Eu vou ficar atrás da pedra tentando acertar os outros lá. Bosta. Você tá muito preocupado com os droids. Você coloca a cabeça, você vai atirando, mas os tiros droids que vão passando por você, você não dá muita cara, você não consegue acertar nenhum tiro. É, posso rerolar um dado, eu tirei 4. Eu tirei 4 aqui, desculpa. Você quer saber alguma coisa? Um armário, aquele é um armário mesmo. Tá, o. Tem o agora escudo do. Os dois aí, ó. Minha experiência em batalha, eu sei que o escudo do. Esses droidicas tem algum. Jeito de quebrar ele ou ele é. Muito tiro, muito tiro. Ou eu posso passar com uma arma dentro e tirar por dentro. Eles não bloqueiam ataques físicos, bloqueiam ataques de energia. Ah. Nossa, você é ótimo aí. Nossa, só que não ia destruir a blindagem deles. Né? É. É. Quantos drazes eu jogo? Você vai fazer o quê? Ah. Na defensiva, eu espero você jogar. Joga só. Ó, 3-6, hein? Tem um outro amigo agora. Quero saber onde tem lugar pra se esconder deles. Quer receber uma coisa? A frente de vocês tem uma planície, atrás tem as árvores. Se vocês virem pra trás, provavelmente as árvores vão dar alguma coisa. Quero sentir onde tá o rei da Ariana. A frente de vocês, cerca de 4 km. Ok, tô rerolando. Vamos recuar e ter uma cobertura. Os droidicas, um em cada um. Eu tô com cobertura, hein? É, eu tô atrás da pedra, filho. Então, já tomei um tiro aqui, né? Ou dois. Então, cada um de vocês toma um. E você, vocês viram ela ali parada com o sabre rebatendo todos os tiros dos droids. Nada pega nela. Força as canelas aí. Porra, mano, eu tô com cobertura. Força, bichão. Toma o tiro, ela tá lá. Você rebate. Ah, Jedi. Chegando a 60, hein? É. Você vê pegando o escudo deles. Não, nos outros, nos pequenininhos. Os outros. Você consegue. É, não, ela consegue rebater um e pegar no B1. Rebentou um B1, beleza. Só tem 4 B1 agora. Mais tem nessa tá. Os B1. Ó, o meu não deu certo, né? Você foi muito ruim. Você, Carpa, Tamiris. Opa, vocês cancelou um. Ok. Um deles vira, ele vai tirar você, você sente pegando o tiro raspão. Pode perder um ponto de vida. Dentro na boca ali. Você, Tamiris, joga um D6. Mas não esquece que ele tá com cobertura. Eu tenho condição de colocar. Tirou um, que é o melhor valor pra ele. Tirei 3. 3, esquece alguma coisa, errou. Sua saúde, pelo menos, dos seus dentes e aparência se melhora. Não. Ok. Você consegue rebater e destruir outro B1. Agora vocês tiveram 3 B1, um em cada um também. Esse um pode ser em mim. Ok, Tamiris. Não, esse aqui é na Tamiris. Você, Carpa, Tamiris. Okay. Tamiris. É... Até não acabar com esses caras já matou nós. Joga um dado. Vamos ver se vai conseguir bater esse um aqui. Fazer uma ação agora. Vamos lá, ainda tem. Vamos lá, hein? Consegue. Você consegue rebater e. Vou te dar uma opção. Ou você derruba outro B1 ou acerta o tiro que tá indo na direção do carro. Você tá vendo um tiro indo na direção do CT e vai pegar. Você pode ou rebater na direção do tiro. Vai pegar o do CT. Porra, mano, eu tô com cobertura. O cara tira 3, velho. O cara me acerta, mano. O cara é um soldado também. O sentimento ele não tem muito, não. Tá, mas eu tenho uma cobertura, velho. Por mais que o cara tenha negócio, mano. Ele é um soldado, ele não tem sentimento algum, cara. Exato. No valor dele é 5. Ele acerta com 3. Tá. Cagaça, a questão não é, não, não tô falando que ele não acertaria, tô falando que é só a cobertura. Ele vai ter uma dificuldade a mais por causa da cobertura. Tem. É que assim, ele acertaria até 1, 2, 3 ou 4. Sim, mas tipo, a questão é a cobertura. Tá bom. Então tá certo. Consideraria melhor. Você então vai derrubar outro B1. Só tem 2 B1, 2 B2 e 3 droidicas. Ele foi lá, levou. Vejo vocês. Sobrou o quê? 3 droidicas, 2 B1 e 2 B2. Um dado cada um. Passei o sabre, eles abaixaram. Vou passar o sabre dentro. Um dado cada um. Eu falei pra ele. Percepção, João. 2. Não. 6. 4. Percebe? Percepção. Percepção. 4. Vocês dois percebem um barulho mais assustador ainda. Não são coisas rolando, são coisas caindo, vindo da direção que esses caras vieram. Quem é responsável? Você que olhou no binóculo, fica óbvio o que é. Aconteceu. Aí ele foi lá agora. Tanks. Recuar. Vamos recuar pra floresta. Estamos voltando, já falei quando. Vocês começam a recuar, os Jedi's na frente rebatendo os tiros, você correndo na frente, vocês saem a tempo de ver aqueles dois tanques chegando na clareira e disparando. É muita coisa pra três pessoas! São dois Jedi's. Virei um canhão no outro. Não, Jeff, não dá tempo. O tiro pega nas árvores, vocês conseguem sair pelas árvores em cobertura. Ok, estamos aquados, então, cercados. Sim. E essa embreagem aqui... Ariel, eu quero fazer uma coisa. Faça. Eu quero sentir a vida no planeta. O seu motor é turbo. Pode sentir. Essa embreagem aguenta muito. Joga. O que eu jogo? 3? 2. 2. Eu quero detectar animais grandes próximos da gente. Joga. 2, 6 em dados. É violento. Você consegue perceber pequenos animais. Não tem animais grandes. Você percebe que aí... Tem um pouco de comida, mas é pouca comida. Não é suficiente para um animal grande conseguir crescer e ficar forte, poderoso. Não tem comida em abundância, nem água. Então eu quero sentir a força fluindo dentro do planeta. Seu núcleo magma derretido. Joga um dado. Você não consegue sentir o centro. Não há magma nesse planeta. Só que demorar uns 3, 4 dias. Não tem nenhum vulcão próximo. Não há magma nesse planeta. Se tivesse algum vulcão próximo, eu ia. Caralho. Vocês vão ligar. Então o que a gente vai fazer? Tá. Nós estamos onde? Vocês estão aqui. Estamos aqui. Isso recuando pra. Se preparou de pagar essa luz. Estamos aqui. Tá. Então o que a gente vai fazer? Vou fazer o menos óbvio. A gente vai dar a volta aqui. No sentido da onde os caras estão vindo. Ok? Joga. Isso que é problema. Você sabe, quem tem patrão, sócio tem patrão. Um dado. Tem patrão. Eu sou patrão dele, ele é patrão meu. Eu fiscalizo ele, ele fiscaliza aí, ó. Entendeu? Quem tem sócio tem patrão. Alguma coisa. Eu não consigo sair lá porque esse da minha rochoso. Parte, rochoso. Totalmente rochoso. Totalmente rochoso. Tem um caminho então, desconhecido que a gente então, possa usar. Dele, que é o dele, entendeu? Todo caminho desconhecido pra vocês. É quase assim, é subterrâneo. Olha eu fazendo minha não, casa. Você não sente nenhum caminho subterrâneo. Ok. Isso que é ruim de ser bom em vocês. Vocês vão como ajudar ela por um caminho alternativo? Eu vou. Joga um dado. Pode jogar. 2. Eu tô correndo e observando ao redor. Tem algum local que tenham rochas próximas? Rochas grandes, maiores do que nós? Rochas grandes o suficiente pra brigar nós três embaixo? Uma caverna? Não, rochas. Uma caverna, rochas. Joga. Tem que tirar 5 ou 6, tá, Jeff? Rocha tem pouca. Um dado. Pode jogar 2, estrategista. Você sente rochas, você consegue sentir, Jeff, nessa região, um grande buraco. Pode ser um abismo. Não mais que isso. Vocês vão indo por aqui, então? Quero saber pelos pela tá, peraí, se não é pela rota, rota de fuga. Cara, nave dos é o cara tá fazendo. Quero saber pela rota de fuga dos animais, se tem droids nessa região aqui. Óbvio, nunca você vai voltar em direção ao inimigo. Então vai ser o lugar que teoricamente menos vai ter. A gente vai recuar pra. Isso. Nessa posição que ela apontou, você percebe que não tem droids pelos animais. Não tem droids lá. Morre, rolar. Tá de boa. Ok. Vocês vão correndo por aqui. Cada um pode jogar um dado de percepção. Vocês vão indo por aqui. Bom, você consegue perceber claramente com o seu capacete que amplifica ruídos, os droids passando pela direita e pela esquerda de vocês, indo pela direção onde vocês estavam. E você consegue perceber também na sua frente, graças ao seu visor, uma pequena caverna. Ok, a caverna, o caminho até a caverna é aberto? Tá maluco da cabeça, cara. Fechado pelas árvores? É, até lá achar o maluco dele. Okay. Eu falei, já encontrei ele pra cabeça. Tá maluco, cara. Um pouco. Por volta de 1,20. Vocês têm ainda bom. É, a gente tem bastante tempo ainda, então. Tô todo, faço de tontão, de boba, mas ok. Corremos até a caverna? Sim, sim. Vocês chegam até a caverna, caverna bem escura, mas o capacete dele tem as luzinhas, ele acende. Vocês encontram um lugar ali. Que acende o sabre de luz. Você tá carregando o drive, falando isso? Tô, sempre. Mas não pode, vou dar manutenção. Os sabres de luz estão me seguindo. Hã? E os sabres de luz estão me seguindo. Vocês chegam ali, vocês veem que ali tem um lugar tranquilo que dá pra vocês fazerem os curativos, descansarem um pouco. Ok. Vocês podem gastar uma hora pra recuperar os pontos de vida e dar uma descansada. Eu fico fazendo alguns truques com a força. Atrapalha minha recuperação. Só que você vai ter que jogar. Vou recuperar meu ponto de vida comendo, que eu tô com fome. Alguém me ajuda a recuperar meu droid? Um ou dois, tá? Eu falei. Você vai ajudar ela? Ajuda. Ou você vai pedir pra ele fazer isso? Você sabe fazer isso? Sei. Dá uma pra mim, por favor. Se não me engano, então pode jogar dois dados, você vai ajudar ele? É, eu ajudei. Ah, eu vou usar o poder da força pra aumentar a percepção dele, pra ele conseguir consertar o droid mais fraco. Mais fácil. Pode jogar quatro dados, vai lá. Aí, tipo, seis. Então, mais melhor ou menos melhor? Menos. Menos porque... Oh, arrumou muito boa, bem meu droid. É... Você sabe que o gajo da minha irmã, porque a minha irmã tem mais coisa que você. Ela consegue seguir na vida, você tá pra baixo. Só que esses cinco aqui deixou ele no meu comando. Não, não, fala, lembra. Joga seis, não tira seis. Muito obrigado, Ariel. Seis é o sistema de comunicação. Ok. Você consegue consertar ele bem. A única coisa é que os sensores dele não estão funcionando direito. Dormindo. Tá vivo. Muito vocês obrigado. Vocês estão fazendo um descanso. Eu vou pegar os seus motivos. Ele tá bem, mas os sensores deles estão meio avariados ainda. Aí depois que ele arrumou meu droid. Todos os pontos de vida? Todos. Oh, que beleza. Quando o Jedi precisa usar a força pra recuperar a vida. Como não? Minha nave tá descansando lá. Em paz ainda. Enquanto vocês descansam, eu vou lá mandar uma mensagem que a gente foi atacado e que os separatistas estão aqui. Como assim você vai lá? Eu vou lá fora da caverna, né? Ah, tá. Ok. Então, mas eles não conseguiram rastrear pela comunicação? Espero que não. Acho que não. Manda mensagem codificada. Tá, mandar mensagem codificada. Pelo droid. É, pelo droid. Eu tenho que mandar. Laser, né? Laser. Só a Shima. Hã? Não, é só você deixar aqui, eu mando mensagem. Um ou dois? É. Não, é só você deixar aqui, eu mando mensagem. Mas o droid tá ajudando ela, mandar, né? Eu mando. É um bônusinho, não? Mais um dado. Mais um dado. Sim, sério que a gente pegou um local onde tem sol? 2, 5 e 1, 3. 3, você quer alguma informação? A gente não pode pular uma mesinha pra trás? Você quer justo um lugar que tem sol? Beleza, eu tenho 2, 5 e 1, 6. Olha pra lá. O sol não vai ficar aqui. Olha a sombra aqui. Vocês são, hein? É, sou namorido. Namorido é complicado. Namorido. Como era que é sol, gente? Pra lá, zão não vai ter. Vamos pra lá. É moço. Escolhe a mesa. Vou levar sem dar. Isso, escolhe a mesa, amor. Vamos lá, velho. Quer que eu leve o celular? Aí na parte. Com o pé em cima do tênis pra não esquecer. Eu não vou ficar com o pé em cima dele. Tá geladinho o chão, tá bom. Ok. Ah, qual é o seu nome? Shima. Como que é seu nome? Shima. Meu nome é Ron. Vocês são irmãos? Shima? Não. Shima-Chimichan? Não. Ok, vou trocar meu. O seu nome é Shima e seu sobrenome é Ron? Meu Deus do céu, velho. Entendi, hein? Ah, chimarrão! Ok, o Jeff. A Shima vai lá fora com o Android. Passa-se uns 2 minutos, vocês começam a sentir o chão tremendo. O que você tá fazendo? Ele vai pôr aí pra não esquecer o tênis. Quando você for pegar a sua mochila, a gente pega o tênis. O Ariel derruba os restos e a gente vai embora sem eles. Começa a tremer, Jeff, e você sente que a entrada da caverna tá desmoronando. Você está perto da entrada da caverna, está desmoronando. O que você faz? Sai de onde está caindo? Você está quase embaixo de onde está caindo. Pode ir para fora, da caverna ou para dentro. O que você vai fazer? Vai correr para onde? Pedra está caindo. Está fora, a gente está dentro. A caverna, ela, o tempo que a gente ficou ali, tem a aparência de ter um túnel subterrâneo que leve para algum lugar? Fico fora. Beleza, procura. Não. Não. A única... Segura as pedras com a força. Sai. Mas tá tudo tá desmoronando? Só a entrada. Não tá na entrada. Posso tentar segurar com a força também? Pode. Chima. Só ela que vai sofrer dano. Como a gente vai ficar preso, né? Três. Um bom e um ruim. Vou tentar sair, né? Ok, você tenta ali segurar, as pedras vão caindo com mais peso, começam a cair também. Vou tentar sair. Ok. Dá pra não ser esmagado ali, hein? Ficou. Não sei qual que é pior, qual que é bom. Então, aqui é um bom e um péssimo. Não! Como se você jogar dois dados, né? Ou três dados? Um bom péssimo. Você sai correndo, mas não dá tempo. Você vê as pedras caindo e fecha você. E o time Chaga lá dentro pra cima pra fora. Isso era óbvio que ele ia fazer. Que engraçado. Isso era óbvio. Eu não fiz nada. Ah, vá. Eu não fiz nada. Não, imagina. Fechou com ela pra fora. Você está bem? Dá pra ouvir? Abafado. Ah, não, dá, vocês têm comunicadores. Sim, estou bem. E vocês, como estão aí dentro? Vamos bem. De boa. Consegui enviar a mensagem, mas eles vão demorar. Nós temos que continuar a missão sem eles. Sim. Por esse barulho. Um dado cada um. Tio. 4. 3. Não é pra isso, né? 4. Você pode enrolar e pode contar alguma coisa. Todo mundo, então. É, vocês, todo mundo. Todo mundo. Eu vou enrolar e eu quero saber uma coisa. O que você quer saber? Quero saber duas coisas. O que você quer saber? Rerola. Tá, vou rerolar o meu. Ok. 6. Ok, o que você... Primeira pergunta, óbvia. Se tem alguma saída subterrânea por ali? Não. Ok. Eu quero saber qual que é o... a espessura da parede de pedras que tá impedindo nossa passagem? 1,5 metros, mais ou menos. Pedra pra caralho. Vai demorar pra porra. Tá. Tem risco do resto desmoronar? Não. Eu não tenho pergunta. Tá. Você sente uma forte perturbação na força. Dá pra você falar direito? Sinto problemas. Eu sinto um distúrbio na força. Como se muitas vozes gritassem e subitamente silenciassem. É muito estranho. O lugar onde desmoronou não faz sentido. As pedras estavam muito bem presas. Isso pode ser uma armadilha. Por quê? Não faz sentido uma armadilha no meio da floresta. Pode ser uma armadilha para algum animal. Pois aqui no o lugar era bem... posso dizer cuja palavra estruturalmente falando não correria risco de desmoronar desse jeito pelo estrondo que deu, não desmoronaria assim facilmente, sentindo formas de vida ao redor com a força. Dá pra fazer essas coisas? Não, isso aí foi outra coisa, foi pra percepção da força, da força. Você sentiu a perturbação. Tá, eu jogo um dado, dois dados, pra sentir se tem formas de vida próprias. Pra eu tentar identificar o que é a perturbação na força. Ok. Próximo, formas de vida pequenas. O Alfa e ela, só, vocês. Ou seja, não foi alguma coisa viva que causou desmoronamento. Mas por que causaria um desmoronamento sem ser algo natural? E não é vivo. Um animal cavando. Mas o animal cavando não é vivo? Sim. Joga todo mundo um D6 aí. Sim. Percepção. Tá. Caralho, eu tô tirando um agora. Tá, eu quero te fazer uma pergunta. Eu, pelo estrondo, poderia eu saber sei. Se é alguma máquina, alguma outra não coisa? É do tipo... O que causou o desmoronamento? Ah, velho. Um Sif. Sinto a presença do lado sombrio, muito forte, próximo daqui. Tem algo muito errado. João! Eu acho que é um Sif. Então, eu já tô ali fora assim, vendo se eu... João. Já tô assim, vendo se eu vejo alguma coisa só ali. Só pra tentar abrir caminho aqui, pra nós sermos protegermos a... Barulho, ajudarmos a Shima. Você vê passando uma sentinela. Me escondo. Beleza. Joga aí. Seria sentimento, tá? Então... Sentimento, então quanto mais melhor. Isso. Não. Você se esconde atrás do sabre de luz. Você vê o. a som de espião virando pra você, virando e sai correndo. Joga. Agora sim, ela usou o outro sabre de luz dela. Não, usou força. Usei a força. Não. Ela usou os dois sabres de luz pra tentar se esconder. Você consegue esmagar a sentinela e ela cai. Eu falei pra ela tentar se esconder. Ela apertou os dois sabres de luz e se escondeu atrás. Tinha uma sentinela aqui. Ele me viu. Mas ele não sei se ele passou alguma informação. Deve estar com o Sif. Postura ofensiva, defensiva, sabres de luz. Cortando a parede. Escavando. Pode fazer uma porta quadradinha, bonitinha. Ok. Joga força aí. Só, vai. Fusão. Se fudeu. Tá indo bem rápido. Você acha que depois de 10 minutos você consegue sair? Vou demorar uns 10 minutos aqui. Pera aí, vou sacar mais dois sabres de luz. É Grievous agora? Shima irá te ajudar. Consigo ajudar ele? Consegue. O que eu jogo? Sentimento? É. Você vai usar com... Eu não sei se a minha arma bater, consigo ajudar. Não, não sei vou teoricamente tipo, ajudar com o sabre dele. Como é que funciona o blaster? Como? Tem que negócio de recarregar com força. Blaster. Pensa pra tirar umas pedrinhas. Eu utilizo o seu blaster pra causar um tiro direto pra sobreaquecer. Eu sou usuário da força. Gosto da força. A força gosta de mim. Tá, eu vou mudar. Ok, você viu ela tentando te ajudar, só que... Não funciona muito bem duas pessoas tentar usar o mesmo sabre de luz com a força. Tá. Começa a dar uma balangada por causa que os dois estão tentando controlar o sabre. Shima, pare com isso, droga. Pode deixar que eu ajudo, Shima. Tô te ajudando. Use o seu próprio sabre. Dar o direcionamento. Não, estou em posição aqui caso o Sif venha. Pra um tiro único. Concentre-se nisso, então. Como se fosse tipo um raio contínuo. Tá. Pra sobreaquecer as pedras e ficar facilitar o trabalho dele. Não tem como dar um raio contínuo. Você pode jogar tipo como se fosse uma granada, sabe? sentir mais poderoso que vai explodir. Eu vejo ele fazendo isso. Arma. Shima, saia daí. Shima, saia daí. Do, por quê? Vamos abrir caminho à força. Dá um espacinho pro lado. Tá. Joga dois dados. Dois? Dois uns, hein? Tem que tirar menos que quatro. Dois uns, hein? Ok, você pode saber duas coisas se quiser. Rerola os dois. Rerola os dois. Tá. O Sif tá perto? Tá. Exato. Ele estaria quanto tempo mais ou menos de distância? Menos de 10 minutos. Tá. Vou rerolar o dado aqui. Eu só vou te dar com mais precisão assim, porque você não tem como sentir a força. 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1. Bosta, mano. Ok. Você vai lá, mira, atira, acerta a parede, faz um grande barulho de explosão, fica uma fina camada de parede ainda. Você consegue ver uns raios de luz já, e do lado de fora você escuta um grande barulho de explosão. Do lado de dentro? Não, do lado de fora, você escuta o barulho lá dentro, mas o barulho forte. Você escuta ecoando pelas. Nossa, todo mundo ouviu! Bem rápido agora, você vê? Parecendo aquele bicho assim cortado. Ah, finalmente! Estamos com um problema maior. Joga. Todo mundo joga um dado. Quatro. Tem que rolar. Desculpa. Quer saber alguma coisa? Passei. Tem mais sentinelas? Tem, com certeza. Você sabe que eles nunca andam numa só. Você vai cortando, Jeff? Aí onde você vai cortando, você vê mais pedras caindo e soterrando de novo. Caramba, tá muito fodido. Na hora que eu vejo caindo, salves de luz. Já pensou na terra, sabe de luz? Ok, você vê soterrando de novo de pedras. Agora você percebe claramente a força sendo manipulada. Então, o cara tá. Ok. Então tem mais sentinelas aqui perto, escondidas, e o cara está lutando contra o nosso trabalho. Dá mais uns tiros ali. Isso tá bem. É uma boa ideia. Faça parecer que a gente tá com desespero. Tá, então vou. Tipo... Ele vai continuar desabando, vai afinar o teto, a gente sai pelo teto. Vou dar uns dois tiros de uma vez. Vai de cada vez, vai primeiro. Vai primeiro e outro destrói. Um extremo ao outro. Você sobrecarrega sua arma, você segura. Vai um tiro muito poderoso. Explode a parede de pedra e você só escuta um tim muito forte. Você e o Jeff. Nossa. Barulho ecoou muito forte na caverna. Vocês estão parcialmente. Ela também, que eu tô com o comunicador aberto nela. Desliga. Espera um tempinho. De novo. O que você está fazendo? Estamos tentando abrir caminho. Tem gente forçando as pedras a desmoronarem. Joga um dado aí cada um. Dois. Um minuto surdo, dois minutos surdo. Ah, eu não. Você não. Mas eu tirei dois, eu quero saber alguma coisa. Não, é só pra saber o tempo surdo. Você só vai escutar aquele... Você tá surdo, você não tá mudo. É, você tá gritando. Você eu não tô ouvindo. Vou gritando. Você escuta ele gritando alguma coisa lá. Nossa senhora. Vou lá prestar atenção no se eu vejo alguma coisa. Eu vou tentar localizar esse sítio. Casse mais sentinelas! É, vou fazer o perímetro ali, ver se tem uma coisa. Você percebe umas três sentinelas na direção da caverna. Vamos esconder. Deve ser por elas que ele tá manipulando isso aqui. Não diretamente por elas, mas sim. Você consegue esconder. Só que as sentinelas chegam. A caverna explodida e vê os dois lá dentro. Você vê. Ah, eles conseguiram explodir? Conseguiram! Ah, eu achei que não tinha explodido, por isso que eu me escondi! Você vê, você se esconde, você já sentiu ela parando, um olhando pra você. Peraí, tá aberto o negócio? Tá, ele explodiu. A gente explodiu, só que a gente apoiou. Tá, então estamos saindo, veio sentinela na nossa direção. Aí a gente amaga as sentinelas. Você vê duas parando assim, apontando eu dou um tiro na sentinela. E uma correndo já levantando uma anteninha. Eu dou um tiro na sentinela que levantou uma anteninha. Sabres na posição defensiva, a hora que eles atacaram. Eu já treinado agora, eles. Né? Três dados. Um ou dois, tá? Difícil acertar a sentinela, pequenininha. Olha, mano, a mira. São Clone Trooper, vai, 3-3-3. Um. Boa, hein, 3-3-3. Vai querer usar? Eu vou rerolar ele, mas não vou. Perguntar nada. É. pra nada. Tá. Você consegue acertar, acertar a antena dele. Porra! Melhor, melhor. Ele continua se afastando. Segura o sentinela. Com a força. Com a força aí. Mas não esmaga. Por que não esmaga? Esmaga. Você esmaga. Esmagou. Ela continua viva, você fica caindo no chão. Tá. Okay. Sabres na, postados assim, flutuando na frente das sentinelas. Todos os braços cruzados indo na direção delas, olhando firme pra elas. Ok, elas vão te atacar. Engraçado, mano. Um tiro erra e o outro vem na direção do seu sabre. Jogam dois dados aí pra ver se defende. Pra ver se rebate. Rebateu. Consegue defender. Sempre. Rebate e destrói uma sentinela. Ok. Ela tem uma viva, ela vai levantar na anteninha. Sabre na antena. Vai. Dois de novo? Dois. Ai, ainda sei. Alguma coisa. Cortou a antena. Cadê o Sif? Usando a força. Usando a força. Na antena. Onde o lado sombrio se concentra? Ao redor de você. Fodeu. Ao redor de você. Tá perto de você. Você não sabe dizer exatamente aonde, porque a presença do Jedi acabou ocultando a presença do Sif. Uma presença boa oculta uma presença ruim. Próximo de mim, dentro ou fora da caverna, dá pra saber? Não. Dentro da caverna você não vê ninguém. Tudo bem que fora também não, mas então não tá evitando. Eu viro pra trás e eu observo o perímetro da caverna. Tipo, não pra dentro, mas pra o tamanho dela, pra cima. Se é uma montanha, se é tipo, uma altura da montanha que a gruta... Começa a formar um cano como é que ele sai. Tô saindo da caverna. Ok. Subi no topo da caverna. Subiu. Fazendo um escândalo. Cumpro uma missão, vou distraí-lo. Você vê chegando droids pelo sul. Você. Você não consegue vê-lo. Usando a força, pra erguer uma rocha grande e arremessar nos droids. Você vai ficar aqui enquanto a gente vai? Corram até o rei e cumpram uma missão. Você vai com ela? É plausível. Antes de você sair, me dá uma ajudinha com isso. Então, ajuda ele com a força a jogar a pedra. Sério? Dois. Dois, desculpa. Ixi, isso aqui deu ruim, mas é o seu e tá o ciclo agora. Eu falei deu ruim. Ah, eu posso rolar o 3, né? E eu vou rerolar o 2 e tirar um 6. Ok, Jack, você começa a mentalizar o Sif, você vê uma imagem se formando e do nada você vê ela desaparecendo. O Sif sabe que você tá procurando ele e ele impediu que você jogue a pedra. Ok. Você jogou a pedra. Joguei a pedra. Você acerta uns 15 B1. Você vê os 15 B1s morrendo. Okay. Mas você vê eles indo na sua direção. Vocês vão pra ele. Vamos pra onde a gente tem que ir. Então vamos pra onde a gente tem que ir. Você vai ficar mesmo? Eu alcanço vocês. Ele vai ficar doido aí, meu Deus. Eu não sou um grupo pelo ele. Ele está lutando contra ele mesmo. Foi ele que derrubou as coisas todas. Ok. Ele está com... Vocês vão correr então? Vamos. Ok. Pelo caminho não óbvio. Vocês vão indo. Vocês vão ir pelo quê, não acredito? É, pode então, onde tem mais... Vocês vão indo. Tô olhando a direção de onde eles estão correndo. Ok. Se alguma coisa ameaçar eles, eu vou defender eles com a força. Ok. Vou mantendo sempre uma distância fixa em relação a eles. Eu vou sempre observando, mas eu não vejo nenhum uma sentinela. Tiros vêm na sua direção dos droids. Tiros. Eles erram. Ótimo. Eles erram. Vou correndo em zigue-zague entre as pedras pra ir desviando dos droids, chamando a atenção deles. Você começa a escutar um chiado. Chiado? Em que direção? No seu ouvido. Ah, do meu ouvido? É. Esquece que você tá surdo, 2 minutos, mano. Tira o comunicador e joga fora. O comunicador está sendo interferido. Ok. Jogar outra pedra? Vou jogar outra então pedra. Joga outra pedra e joga esse dado aqui a mais. Você vai mirar nos B1, B2 ou no tanque? Tem um tanque vindo. Nossa. No tanque. Tá. Ok, joga eu sei dados. Duas coisas, eu tirei um 6. Não, isso aqui é outra coisa, você jogou pra mim. Pra mim. Ah, você tá, mas eu ainda sei uma coisa. Tá. E pode rerolar. Ok, você joga aquela pedra, você pegando bem em cima na torre dele, destruindo a torre do canhão. Ele ainda está andando, mas não tem mais o canhão. Menos mal, não tem arma. O 2, o que você quer saber? Eu vou rerolar esse 2. Eu nunca vi que ele rerolar esse 2? Não. Se eu tirar um 6 aqui, dá alguma coisinha a mais? É. Só pra entender. Você pode destruir o tanque. Você destruiu o tanque. O tanque é esmagado pela pedra. Ok. Vem comigo aqui, Jeff. É, peraí que eu quero saber o que eu quero saber. Quero saber o que eu quero saber. Você vê aqueles dois apontando pra você, Jeff. Os tiros passam milagrosamente ao seu lado, sem te atingir. Você tava parado assim, pensando. Estou unido à força. Um tiro pega a resposta ao seu lado. Pode perder força, um PV. A força está comigo. Estou unido à força. A força está comigo. Estou unido à força. Vocês escutam os estrondos e vocês vão correndo. A força está comigo. Estou unido à força. Ok, Jeff. Ainda tem... por volta de uns 30 B1 e uns 10 B2 vindo na sua direção. Vou jogar outra pedra? A força está comigo. Eu estou unido à força. Vou virar todos eles um contra o outro. A força está comigo. Eu sou um com a força. A força está comigo. Eu sou um com a força. Só por joga mais dados. Um dado, 4 dados. Você viu que a minha teoria funcionou. A força está comigo, eu sou um com a força. A força está comigo, eu sou um com a força. Sim, deve estar tentando controlar. A força está comigo, eu sou um com a força. Okay. Eu quero confirmar se aquela informação que você me passou realmente procede. Você sente? Eu quero ser traído pelos meus próprios sentimentos. Rola esse daqui. Eu não quero ser traído pelos meus próprios sentimentos, okay. É ótimo. Jeff, você sente uma voz indo na sua cabeça, claramente de uma pessoa que você conhece. Mestre Yoda. Mestre Yoda, diga, mestre. Deixa eu ver como eu vou formular essa frase aqui. De trás pra frente. É. Certo você estava, jovem Padawan. A força oculta pode não ser. E você vê todos os droids virando um pro outro e atirando, todos eles morrendo. Vocês vão correr, vocês escutam barulhos de tiros, explosões. E vocês veem que a frente de vocês não tem droids. Vocês podem avançar com grande velocidade. Vocês que estão... Pelo Canyon, beleza, vocês estão indo. Certo. A gente tá o quê? Na parte de cima do Canyon? A gente tá na parte de baixo. Na fenda do Canyon. Vocês querem embaixo ou em cima? A força está comigo, estou indo da força. Acredito na fenda, né? Eu vou usar a força, imbuir toda a força em meu corpo, deixar ela fluir pelo meu corpo, e vou dar um salto gigantesco pra cair à frente deles. Caralho! Joga dois dados, tem que tirar 5 e 6. A força está comigo, eu estou indo da força, a força está comigo. Eu estou unido à força, a força está comigo, eu estou unido à força. A força está comigo, eu estou unido à força. O que você quer saber com os dois aqui? A posição exata deles. Ok, jogo dois de novo. Jogo dois a força novo. Está comigo, eu estou unido à força. Sim, a força está comigo, eu estou unido à você força. Você sente a força banhando seu corpo, você baixa assim, dá o super Hero Land. Já dou uma olhadinha lá de cima, então os droids. Ok, você vai, você cai lá. Ima! É, Chimichanga! Chimichanga! A força oculta não pode ser. Seus dias de Sif terminam agora. Enfrente-me. 333, complete a missão. Você tá bem? Enfrente-me. Okay. Eu acho que ele foi dominado pela força. Você agiu, vejo vocês. CT-333, cumpra a missão. Eu seguro a traidora. Tá doido? Tô sem entender nada, velho. Eu acho que ele nos traiu. Mestre Yoda me mostrou a verdade. Entregue-se agora. Porque eu estou unido à força. A força comigo está. Não parece. Tem como eu saber alguma coisa? Intuição, tirar um 6 se você descobre alguma coisa. Tá, então, um dado só? Um dado só. Que o laser esteja comigo. Que o laser esteja comigo. Sim. Cara, tá muito estranho. Esses Jedi são mesmo muito malucos. Você não entende muito eles. Eles tá muito ligado com a força, estão ficando, tá, obviamente, malucos. CT-333. A missão é mais importante. Cumpra a missão, soldado. CT-333. diplomático, Jedi, traidor. Joga. 2, 3. Perfeito, mano. Vocês estão ligados que eu tô no nível da força, vocês vão morrer. Achou? Eu vou lá. Eu vou poder. Joga esse dado aí mais. 2, 3, quer saber alguma coisa? Não. Eu tenho direito a um dado de resistência? Joga um teste. Um dado só? Agora, que zona. De novo. Beleza. Zona traíra. Vai morrer. Caralho! É assim, é o tema. É o tema, certinho. É óbvio que a Shima tá fazendo certo. O cara ficou. Ele enfrentou um batalhão inteiro de droids e sobreviveu. Muito estranha essa história, cara. Ele, ó. Sim! E agora? Agora você vira pra ele e atira. Ela tá controlando sua mente. Fazer o quê? Sem resistir, a força comigo está. Tô unido à força. Reza pra tirar. Tô focado na Sif. Cara, você vê. Ele é com blaster assim. Ele vem pra você, Jeff, e começa a disparar. Vou andando na direção dela. Esse 4 aqui, você quer saber alguma coisa? Cara, sabe o que está acontecendo? Realmente. Cascão, o que está acontecendo? Você vai atirando, um tiro chega batendo no sabre dele, mas você não consegue acertá-lo. Obviamente, esse Jedi é muito poderoso. Você percebe o R2D4. Você percebe R2D4 paradinho assim olhando e levanta a anteninha dele. Então assim. Já foi? Novo turno. Brincadeira, tem um filho da fumando aqui. Menos baixo. Percebo que ele tá sendo dominado, né? Claramente. Ela fez mágico traidor, o cara virou pra você. Mágico traidor. CT333, vou fazer enxergar a verdade. Vou botar a imagem que eu vi, todo o conhecimento que eu tenho na mente dele. Você vai fazer um controle mental também. Hã? Controle mental também. Não. Ele vai ficar doido. Caralho. Eu sou um Jedi, eu não faço isso, meu cara. Como que você faz? 3 dados. Eu vou mostrar a verdade pra ele e vou deixá-lo decidir com o livre-arbítrio dele. Porque eu estou unido à força e a força está comigo. Eu estou unido à força e a força está comigo. Eu estou unido à força e a força está comigo. Parece que não. Parece. Quer saber alguma coisa? Contra 3-6, eu acho que não. Você sente o poder dela, nele é muito poderoso. Você começa a quebrar, mas você tem que ficar mais tempo pra quebrar o tratamento que ela fez dele. Eu estou unido à força, a força está comigo. Eu quero saber, pelo tempo que eu convivi com ele, o que que é, assim... Pela personalidade dele, o que teria, assim, um apelo maior... Em termos de argumento pra eu dizer pra ele. Deixar as coisas ele tem ligação. Se achar que foi aí, cara. Se você achar que não tem nada, não tem nada. Você que me diz, personagem, tem alguma coisa? É um clone, né? Você acha que tem alguma coisa que ele poderia usar assim? Não sei, deixa eu pensar, peraí. Eu quero saber assim, com quem você tem uma forte ligação? Pessoa, amigos, uma arma, alguma coisa assim. Qual que é seu elo? Provavelmente teve uma terceira arma, né? E o exército. Eu passo mais tempo com o okay. Exército. Então eu falo pra você, pra reforçar minhas próximas ações. Sua arma deve ser usada a serviço da justiça. Sempre. Joga um teste todo mundo, percepção. Sempre. Um dado só, né? Um dado só. Tem, só quem quer saber quem que tá sendo justo e ou não. E a verdadeira justiça... Vou te dar aqui um insight. A verdadeira justiça nunca obriga ninguém a fazer qualquer coisa. Eu estou lhe mostrando a verdade e lhe dando uma opção. Escolha pelo lado da justiça. Faça com que sua arma cumpra o seu dever, assim como você, soldado. E mate o traidor. Enrola, joga 2 dados. Você começa a perceber a realidade, começa a perceber que a Shima pode ser a Traitor. E aí você percebe uma coisa mais importante. Vocês estão cercados por droids com Bastif e não tem ajuda vindo. Então seria bom você buscar ajuda. Chamar ajuda. Tem que dar um jeito de chamar ajuda, porque senão vocês não tem como sair vivos. Jeff, soldado, cumpra a missão. Eu seguro a inimiga. E você, Jeff, você percebeu barulhos mecânicos indo na direção de vocês. Droids. Tô preparado. Quem vai cumprir a missão é ele. Parado agora é nós dois aqui, ó. Ficou chafado. Ficou puto. Vou jogar alguma coisa nele, hein? O que você vai fazer? Com força, vou jogar alguma coisa em cima dele. Vai errar. Você vai jogar ele ou vai jogar alguma coisa nele? Não, vou jogar alguma coisa nele. Na pedra. Pode ser. A força está comigo. Dois dados. Estou unido à força. A força está comigo. Eu estou unido à força. A força está comigo. Eu estou unido à força. Ah, mas teve um também. Caralho. Quero fazer um negócio com você. A pedra você vem. Dar. Você consegue, Jeff? Você sabe, você corta, mas um pedaço de pedra ainda bate em você, tá? Você fica levemente ferido. Pode marcar mais um azinho aí, vai. A força está comigo, eu estou unido à força. R2-D4, chame ajuda. Chame Kenobi. Ele levanta a anteninha e vai virar. Tá mandando mensagem. Ok. Oh, isso é óbvio. Então, mas pra quem a mensagem, né? O que você vai fazer? Eles estão ali fazendo batalha de soldado. Força com você. Eu sei que a gente tá cercado também, né? Você sabe, então. Não precisa cercar, mas você escutou o droid indo. Ok. Soldado, vamos ser cercados em pouco tempo. Isso é uma já cilada. Já sei, estou tentando fazer isso, mas vocês dois não param de brigar. Acho que as diferenças deixam de lado, depois resolvemos isso. Exato! Vamos nos proteger primeiro. Proteja-se você. Salve sua vida, soldado. Eu sei me proteger. Então salve sua vida, sai desse lugar. Isso é uma emboscada para nos matar. Não tem como eu sair daqui, estamos cercados já. Tem. Por onde? Eu vou segurá-las para que você fuja com vida. Conte o que aconteceu aqui ao General Kenobi. Salve-se, cumpra a missão. A República depende de você. Você é importante demais. Você é importante demais para morrer aqui. Quem fala a verdade, quem não fala a verdade, mano. É aquele negócio, tipo... Não tem como eu saber. Sentimento. Joga sentimento. Você é importante demais pra morrer aqui. 5 ou 6, é. Dado só. Você é importante demais pra morrer aqui. Você é mais do que um clone. Ah, ok. Moleque. O time Chugga parece estar sendo sincero. E aí, o que você vai fazer? Vai ficar ou vai correr? Então eu deixarei isso com você, Timmy Chang. Salve-se e cumpra a missão. Você sai correndo. Ok, foco na proteção a ele. Ao mesmo tempo que você sai correndo, você começa a escutar os barulhos de droidicas, tá? E de androids. Você olha pra trás e só vê as droidicas chegando perto dos dois. 4 droidicas cercam vocês dois. Eles preparam em posição e não atiram. Olha, serve ali, ó. Ah, desgraçado. É o mesmo filho da puta que tava lá embaixo, tomando tudo. Os droidicas param, vocês veem vários B1 chegando, andando em um tanque me deixando. Você fez um traitor, mano? Eu não. Você tá correndo, né? Ele tá dizendo isso. Em momento algum eu me virei contra alguém. Você vai correr, eu ataquei você. Quem tá me atacando até agora é o traitor, traitor, é só você. Quem atacou você? Eu tomei uma pedrada. Eu não relembro você até agora. Mas você tá me acusando. Tá vendo? Essa é a maior prova. O tanque chega, abre a comportinha, sai um B1 com a cabecinha pintada de amarelo. Não atirem. Rendam-se. A gente vai alvorecer? Venha. Complete sua missão. Jamais cê, completarão sua missão. Você vai sair? Eu estou unido à força. A força está comigo. Eu estou unido à força. A força está comigo. Não, abaixa a mão. Põe a força nele. Não. Qual a distância? Não, eu tô só assim, ó. Com os sabres na sua frente. Você tá uns 300 metros. Concentra a força nele. Mexe, você tem que mexer a mão pra usar a força. Mexeu a mão, cortei. Não preciso. Ah, aqui é o debate. Mexeu a mão, cortei. Concentra a força nele. O impulso que eu dei em mim. Vai tentar cortar. Joga uma distância. Joga, tipo, 2. O impulso que eu dei em mim. Joga 3. Eu vou fazer ele ter esse impulso, jogar ele mais pra frente possível e pousar suavemente no chão em segurança. Então joga. Um dado só agora. Eu estou unido à força. Dá um tiro. A força está comigo. Eu estou unido à força. A força está comigo. Eu estou unido à força. A força. Joga? Ela está comigo. Ok. Está comigo. Agora joga 3. Eu estou unido à força. A força está comigo. Eu estou unido à força. A força está comigo. Segura aí, 333. Eu não te ouvi, tá, Jeff? É. Não tem problema. Eu rolo 2. Você quer saber alguma coisa? Quero sempre. O quê? Se o droid fez contato pedindo socorro ou não. Fez. Perfeito. Pra aliança separatista. Pra aliança separatista? É. Foi ele que chamou esses caras aí. Ok. Muito bom. Por isso que eu odeio droids. Que bom que você consertou a comunicação dele. Ok. E muito obrigado por ter arrumado você o meu droid. Você tá lá, Jeff, fazendo a força. Você só vê o sabre de luz dela vindo na direção da sua mão e o seu sabre bloqueando. Okay. E você sente a força te impulsionando, se dando um salto pra frente. Você vai saltar um. Você salta quase 1 quilômetro pra frente. Vai continuar correndo? Fica assim no ar, ó. Você? Eu quero matar ele, vai. Você vai matar ele? Ou você vai matar ele? Virou DR. Ah, os caras, como é que os caras estão? Virou DR. Vai dizer ele pra matar ele. Eu vou cumprir minha missão. Então você vai dar um dash igual dele? Bom. Ela joga 2 dados. Não vai não. Vai não. Você vai tentar impedir? Mas você já fez ação, você tentou. Você deu dash nele. Você consegue dar um pulo, só que como você estava concentrado em lutar com ele, você dá um pulo pequeno. Você não pulou muito longe. Os droids agora estavam com as armas abaixadas e levantou a sua direção. Abaixa o sabre, Jedi. É o droidzinho lá no tanquezinho. Você? Tá, mas é que distância que eu percebo ela vindo atrás de mim ou não? Não, ela tá 1 quilômetro de você. E você tá 1 quilômetro e meio de distância do ponto de encontro. Então, será que eu não consigo fazer mais nada? Não, o seu capacete não dá pra chamar ajuda. Bom, você vai correndo. É porque a gente não tem nave em órbita, né? É. Eu me rendo com uma condição, droides. Qual? Vocês vão avisar ao meu general, General Kenobi, da minha rendição. Pois o resgate por minha cabeça é alto. Joga um sentimento aí, já. Um só. Viu? Eu estou unido à força, a força está comigo. Eu estou unido à força, a força está comigo. Eu estou unido à força, a força está comigo. Sempre. O que você sabia? Eu quero saber se ele fez o que eu pedi. Se ele vai fazer? É. Joga outro dado que eu jogo pra ele aqui. Eu estou unido à força, a força tá comigo. Ok. Você percebe ele parando assim, ele coça a cabeça. Vira pro lado, vira pro outro. Aí você vê ele pegando assim o botão assim dele. É, general, capturamos um Wookiee aqui, um Wookiee Jedi. Avise o Grievous e fale pra ele falar pra República. Eles vão ficar com muita raiva quando souber que a gente pegou um Jedi. Ok. Você? Eu enxergo ele? Só vai achar os sabres? Baixei os sabres, tô lá de braços cruzados, tacando pedra nela à distância. Ok, Jeff. É mais difícil. Então tira 5 ou 6. A força está comigo quando eu jogo 8? 2. A força está comigo, eu estou 8. Unido à força. A força está comigo, eu estou unido à força. A força está comigo, eu estou unido à força, sua traidora. Viu como é legal você tá indo, Jeff? Você sente pedrinhas caindo perto de você, mas você não dá nem bola. O que você vai fazer? Vai dar outro dash? Eu consigo enxergar ele? Não. Não? Ele tá longe. Então eu vou correr mais perto dele. Vai correr usando a força? É. Então vai. Você vai tirar 2 uns e vai tropeçar e cair de boca. Quebrar seus dentes de Sif. Você consegue dar um dash agora muito grande, tá? É, você tá correndo olhando pra trás ou não? Provavelmente, né? Ó, o capacete tem retrovisor, né? Na hora que você vira assim, retrovisor. Você só vê uma figurinha assim voando e caindo até você. E seu capacete mostra a distância, 600 metros. Tá. Você olha pra frente e você vê um grande platô e lá em cima, com o seu capacete dá um zoom, você consegue ver que tá lá o rei. Você vê que tá uns 300 metros de distância. Atento, acelerar o mais rápido possível. Sabres baixos, desligados. Ok, dois, Estou subindo pra me render. Não, não, não, você fala pra você ficar no chão. Tá, eu fico parado no chão. Eles vão, pega o sabre. Calma, calma, calma, ah. calma. Calma. Tô enxergando ela? Não. Saiu do meu alcance. Já né? saiu do seu alcance. O idiota tá com a tampinha aberta ainda? Tá. Saltei e entrei com os dois pés assim, afundando a cabeça dele lá pra dentro e dominei o tanque. Três. Como eu consigo? A força está comigo, eu estou unido à força. E atirando pra trás? Correr atirando pra trás? É. Consegue. Só que fica mais difícil, tem que tirar um ou dois, tá? Não. Ok, Jess. Você tá lá, aí pra... você dá o dash, cai em cima do robô. Você vai fechar a portinha no trajeto? Eles vão demorar pra entrar. Ok. Degola todo mundo que tá lá dentro. Não, sabe se deixou lá no chão. Tem mais. Não, você tem dois. Esmaga os caras ali dentro okay. com a força. Eles são fraquinhos, não tem arma, você consegue socar neles. Aí, fechei a tampa. Ok. Você vai. Pode tirar, três atos. Eu não sei pilotar. Não sei pilotar. Você não sabe pilotar? Cadê? Caiu? Tem um seis aqui, ó. Caiu? Não, é esse e esse. Demogorgon te pegou. Rola de novo os três, meu amigo. Os dados que eu joguei. Vai lá. Você quer saber alguma coisa? Qual motivo ela teria pra atrair a gente? Dado negro. Poderoso. Ele corrompe de várias formas. Poder? Você viu que ela suplantou o poder do Chimichanga. Caramba! Ela Nossa. Trancou vocês lá dentro. Duas vezes. Você vai, começa a tirar, você tive uma sugestão, joga um dado. Uia. Quase. Pega no olho. Você viu? O tiro tá vindo na direção da sua cabeça. Você consegue pegar o seu ombro. Perde um ponto de HP aí. Você tá correndo. Vou continuar, tipo, correndo. O que você vai fazer? Você vai ir. Não deu uma rajada, vou tá correr. Tá. Rajada e vou correr. 600 metros. Com a força, eu vou tacar o sabre não com a mão, né? É difícil. Eu vou tacar o sabre que estiver perto. Dois dados, 5, 6. Atira e rebate o sabre dela. Inverte a situação. Não. Você joga, você usa a força, mas o sabre não vai direito, ele cai uns 300 metros de você. Tem problema, continua correndo. Vou tirar, vou continuar atirando. Correr e atirar. Quer saber alguma coisa? Ah, peraí. Não, só vou rerolar só. É, tem hora okay. que não tem muito o que você saber. É. Você vai vir, dois tiros assim. Se você tiver uma situação, pega dois tiros no seu ombro esquerdo. Perde dois pontos de vida. Vou ficar lesando o ombro dela, velho. Daqui a pouco ela não vai ter como arremessar. Ah, é um e dois. Então só um. Deu sorte, é um e dois. Que triste que você lembra. É. Ok, você tá dentro do tanque. Tá. Tá lá, ó. Qual tá faltando 3 de vida. Chega nela? Não. Até porque não tem visão, Jeff. Tá. Mais 3 tiros eu bato você. Qual que é a velocidade desse tanque? Eu chego nela? Ele é um tanque lento. 30 km por hora. Tem Nossa. Comunicação nesse tanque pra chamar o Kenobi? Uia, se tem. Não tem, só que você pode tentar mexer na frequência do rádio pra aumentar a frequência. É mais fácil você tentar comunicação com o rei, mano. Dali você conseguiria. E falar que tem traitor no bagulho. Uma ótima ideia. Quiser fazer? Falar com o rei é uma boa. Mas peraí, a gente tá ali pra oferecer ajuda pra ele. Um tratado, não é ajuda. Tratado. Sim, mas a gente foi emboscado e tem um traitor. Então o cara pode tentar nos ajudar. Sim. A gente não saberia disso. Eu não saberei. Um dado pra eu jogar, né? Você mexer no radar, no rádio. Dois. Só que tem que tirar um. Eu tô ali pra ajudar. Vou tentar. Vai lá. Estou unido à força, a força está comigo. A força protegerá o meu companheiro. Vou mexer no rádio pra me comunicar com o Kenobi e com o rei. E avisar do que está ocorrendo. Porque a força está comigo. Eu estou unido à força. Não. Você consegue só se comunicar com o rei. Ok. Um era com o Kenobi, o dois era com o rei. Como é que é o nome do rei mesmo? Pompom? Tantan? Katanga. Katanga. Katanka. Katanka. Acho que é isso. Deixa eu ver. Eu tenho o nome dele aqui. Por que eu tô lesando ela, ela tá atrasando. Tá. Ainda tem isso aqui. Eu ligo pro rei e falo pra ele. Eu ligo pro rei. O que é isso? Mano, é verdade. Mano. Ah, esqueci do código Morse. Desliga isso, deve ser algum bicho que entrou na frequência. Ok. Ah, minha vez. Calma, ainda tem um 2 aqui pra gastar. Então gasta, Jeff, que eu estou fazendo minhas ações aqui. Eu quero saber se o rei conhece, ou os soldados dele, conhece alguma linguagem codificada, tipo um código Morse, alguma coisa assim, que eu conheça também. Talvez código Morse. Talvez não, código Morse. Código tá. Morse, sim. Então vou rerolar esse, porque eu quero retransmitir a mensagem com código Morse. Você não consegue. E você começa você a escutar... Você errou um códigozinho ali, ó. Tiros batendo na lataria do tanque. Você olha assim, os visores mostra todos os droids, que todos os droids atirando no tanque. E você vê uma barrinha assim, descendo rapidinho. Reduzindo o seu shield. Ok. Posso 5 tanques. Na sua vez. É, carpa, tá na frente, tá correndo, tá chegando perto. Três tiros nela? Três tiros nela. Vai lá. Vou só defender só. Sem o laser? É? Sem o sabre? Com o sabre, tem o outro. Então joga 2. Bosta, errei. Como é que você tá aí? Tá fodido, tá bom. Ah, tô longe ainda dela. Controle ainda. Você vai balançando o sabre assim de qualquer jeito, os tios vão passando. Como é que ela balança o sabre? Nenhum tá acertando. Eu quero rebater de volta pra ele, não só não, pra ela, não tá acertando, mas... não tá chegando perto de você. Não, mas ele tá me errando. É. Eu errei. Ele tá correndo, tirando pra trás. Tipo, eu tô só. Ok, Jeff. Eu tô acertando sem mirar, eu tô tirando sem mirar. Você, a intenção é, tipo, te atrasar e fazer você tipo, parar pra desviar, alguma coisa assim. Dá pra presumir mais ou menos quanto tempo eu tenho ali pra até vencer a resistência do tanque? 5 minutos. Do jeito que tá indo, uns 15 segundos. Uns dois turnos. Uns dois turnos? Esse cara tá descarregando, velho. É, tá descarregando. Os bichos têm o poder de fogo. O droid bate bruído. É que é o tanque, senão já tinha ido. Ai, tá atropelando os caras, velho. Que droidica é meio pesado pra atropelar assim. Se fosse os bichinhos do normal, tudo bem. Ah, é, os bichinhos estão bem colados no tanque? Tão perto. Dá pra você sair dando uns atropelando os bichinhos. Tá, vê se eu tenho esse conhecimento. Eu quero dar uma guinada no manche assim, empurrar pra frente. Eu tenho que ele fazer isso: ele bater aqui, fincar na terra, começar a rodar assim, em meia lua e batendo nos droids. Não. Tira uns 6 aí, velho. Você vai gastar minha ação? Vai. Então eu quero fazer isso. O que você vai fazer então? Um turno em concentração, meditação. Quero me imbuir da força. Tá. Minha ação vai ser no próximo turno. Ok. Estou em meditação. A força está comigo e estou unido à força. Essa é minha última ação, a próxima. A força vai ser tão grande em mim. Os tiros batem doído. Você vê aquela barriga que parecia que ia durar mais uns 10 segundos, ela chega a zero rapidinho. Próximo turno vai destruir o tanque. É no próximo turno que eu vou sair dele. Ok. Vou fazer minha última ação. Carpa, você tá chegando bem perto já. Você já vê a montanha à sua frente. Você já começa a ver um jeito de subir nela. Então vou atirar. Chegar na montanha, eu vou escalar. Você tem duas opções. Ou você vira e atira, ou você atira lá pra cima a corda de rapel. Então eu vou tirar a corda do rapel. Então pode jogar 3 dados. 3 e 3. Você consegue acertar a corda do rapel, ela parece meio travada. Se trava ela no cinto e começa a subir. Então vai embora. Chegou na metade? Tira a corda de rapel. Força. Vai acertar a cordinha? Não, eu vou tirar com a força. Ah. Vou desenganchar. Ok. Só pra ele cair. Você vai falhar. Vai tirar 2 uns. Porque a força está conosco. Caraca, quanto lado que ela está de distância de mim? A força não tem distância. Mais ou menos. Até você tem, né? Tem. É. Você não tem distância, então eu tô aqui. Você começa, você sente o gancho dando uma escorregada. Ele não chega a soltar da perna, você vê que tá quase. Você subiu um terço já, você já tem que dar uma acelerada no passo. Obviamente, né? Você, Jeff. Ok, estou imbuído da força. Está imbuído da força. A força está comigo. Não sei comigo. O que você quer com isso, mas tá. Eu estou unido à força. Cara, eu vou dar o maior force jump de toda a história do Star Wars para cair em cima dela. Aqui, e o uso da força vai ser tão grande, tão grande, tão grande, que isso vai sobrecarregar os sistemas do tanque. Ele vai explodir, destruindo todos os droides. E quando eu sair de dentro do tanque, eu vou usar a explosão do tanque para impulsionar ainda mais o meu salto. 5 e 6. E vou puxar os sabres de luz do meu deslocamento para minha mão, porque o Jedi não mata com a força. E vou cair em cima dela com os dois Jedi nas clavículas dela. Os dois Jedi? Os dois sabres. Ok. Vai lá. Porque a força está comigo. E eu estou unindo a força. E eu vou tirar 3 6 aqui. Ó, tirou um. Um só. É, eu acho que eu me fodi, né? Mas eu tenho 2-2. Cai no carbs. Não, mas peraí. Revola os 2-2 aí. Quer saber alguma coisa? É só 5 e 6, meu amor. Ah, é só 5 e 6. Você tem chance de tirar 3-6 ainda. Informações, qual que você quer? Só informações, vale isso? Só. E rerolar. Não quero informações, não. Eu quero mais 2-6. Então vai, tira aí, velho. A força está comigo. Mais um 6 já tá bom, já. Adeus. Não. Rerola isso daí. Ah, acertou, 5-6, okay. Acertou. Você vai... Não, não caiu. Dá um force jump, tanque explode, nisso você puxa o sabre de luz. Ah, peraí. É. Pode zerar isso aqui, se for o caso. Não, não, calma, não é assim, você vai morrer. Eu quero tomar o dano. Você puxa o sabre de luz... Só que acontece, você tá tão concentrado em dar um force jump muito bom que você não calculou bem a distância, você não conseguiu dar o pinpoint direito. Você cai uns 50 metros atrás dela. Você só sente aquela. Faça assim, ó. Você olha pra trás e perde a ação. Cai lá. Cai os dois sabres da mão. Super feio landing. Você? Xiii! Vou tentar acabar de subir o que eu tenho. Joga 3 dados aí. Ainda estou aqui. Ainda, mano? Caralho. Cara chato. Mostra, tô bruta. Você tenta acelerar com 5 metros, você não consegue muito. Dá umas escorregadas, você sobe mais um terço. Tá, 2 terços. Vou derrubar ele agora. Ok. Caralho, mano. Chega um Jedi na frente dele, lá atrás dela, ela não... Tem alguma forma de segurar ele com a força? Eu não consegui. Você já fez sua ação? Foi de boa. Aí. Não, quero saber se eu posso tomar uma penalidade qualquer pra segurar ele com força, pra proteger ele. É, acima de 3, mano. É. 4, 5 e 6 é o sucesso pra mim. De boa, só assim ou não? Não, eu não vou você vai cair. Formiguinha. É, formiguinha na hora aí. Você sente soltando aquilo lá, você vai caindo, você vai dando. Joga 3 atos. Quatro rolo. Gosto. Você chega a segurar no ponto que você tá, mas você dá uma escorregada, você cai um terço na montanha mais ou menos. Você volta para um terço. Você não chega a cair no zero. Mas você tá lá desfigurado com a mão só. Bom, o que a gente faz agora? Rola iniciativa? Pode ser! Você joga os três, velho. Iniciativa é laser ou sentimento? Um dado, que tinha a maior dado começa. Bem aí. Jeff, eu... Carpa, tá me expulsando, Jeff. Vou botar lá em cima de precisava. Com a força. Que a gente que precisava. Joga? Dois dados. Dois só? Dois. A força tá comigo. Eu estou unido à força. Salve-se. Salve sua vida. Cumpra a missão. Tô tentando. Você sente aquela força subindo. Você volta pra onde você, você caiu. Volta pra dois cercos da montanha. Tá, eu vou tentar acabar de subir o resto. Vai lá. Porra, nossa, mano. Dá esses daqui pra mim e fica com esses. Pô, vai tomando... Você vai... Vai subir mais um terço. Você vai, começa a subir assim, cara. Você sobe, escorrega, você não tá conseguindo achar lugar bom pra ficar. Você fica no mesmo lugar. Duas falhas e um sucesso. Fica no mesmo lugar. Tá. Jogar ele em cima dele. Vai lá. Cara, dois dados, 5-6. Ele tá mais de um metro, quase de um quilômetro de distância, consegue fazer o bagulho. Não, ela tá perto agora. É, eu rerolo isso. Ela tá bem perto. Eu tô bem perto de vocês. Quer saber alguma coisa? Ok, você vai puxando com a força, só que esse controoper é muito bem preparado. Você vê que ele se segura ali, você consegue arrastar ele um pouco pra baixo. 3, mas 3, não consegue 3. Tirar ele lá. Mais um terço pra baixo, eu vou ficar nessa. Só um terço, agora você desceu pra um, tipo... Um não é um terço, tá um pouquinho mais que um terço. Metade, você tá na metade da montanha, pronto. de absorção. E o rei lá só, caralho, caralho, tá fora aqui. A força está conosco. Estamos unidos à força. Vai pra cima. A força irá nos ajudar. Esse cone tá aí, assim, ó. Aí agora que eu não preciso. A força irá nos ajudar. Eu confio nele. Na força, eu confio nele. Eu salto na direção dela, vou lutar. Sabre de luz na mão contra ela. Ok. Dois dados. Dois dados? Um. Shima! Lute! Conseguiu! Dois. Não, dele é só um. Vamos rolar o dois. Vou rolar o dois. Era um! Você vai, corta ela com seu sabre e você sente o sabre penetrando em você. Perde um ponto de vida. Lute por sua vida. Ai, mano, ela tá com sua vida toda fodida e tá conseguindo a força ainda. Confia em você, confia na força. O Obi-Wan só tem o tronco. O Obi-Wan não, o Anakin. Ele só tem o tronco e tá fazendo pra caralho. Boa! Força está conosco. Rola o 4, cara. Você vai. Força está conosco. Você sente agora ser livre da força, você consegue. Salta, segura o pé, segura outro, você consegue chegar na garota a bordo e subir. Caralho, garoto. Tipo, você vê ali. Tá cheio de a uns 50 metros, o rei. E dois soldados segurando o lance de. Tá, eu abaixo a arma e. Beleza, força só, vai lá. Tento chegar até eles, mano. Você subiu? Uhum. Vou dar um jump com a força igual ele deu pra cair na frente do rei, abaixado. Dois. A força não vai permitir que isso aconteça. Isso. Você vai trombar de cara no paredão. Caralho, ela pode abusar de tudo, eu não posso abusar de nada. Pronto. Vai ser engraçado. Eu falei fazer Jedi. Você consegue, você dá um jump pra cair basicamente na frente dele, ajoelhado. Aí eu ajoelho pra assim. Meu rei, os separatistas gostariam de conversar. O cara tá lá se olhando. Jeff, os caras terminassem de tentar ir. Soltei lá em cima também. Solta aí, três. A força está comigo. Rapaz do céu, mano. Tá osso, hein? Você quer uma informação? Eu quero saber que tipo de argumento ajuda a convencer o rei mais facilmente. Poder militar nesse momento. O planeta dele tá com 5 naves inimigas. Que eu tenho. Não, a nave inimigas é minha. Você consegue saltar do lado dela. Ok. Cada um joga um dado, percepção. Sim, mas a gente tem um general. A gente pode oferecer ajuda de mais gente. Não. Você percebeu? Percepção. Só você percebeu. Você percebe as naves separatistas saindo, levantando o voo da Terra. E você percebe uma nave de transporte vindo até você. Você percebe mais ainda. Naves saindo do hiperespaço. Ok. Embarque. Você vai embarcar lá não? Claro, tem uma nave até mim. Ok. Vocês veem uma nave de transporte chegando e ela pulando pra nave de transporte. Antes de embarcar, eu dou um tiro. Só vai lá. Como que é o piso ali em cima? Piso. Mas pedra. É o quê? Pedra? Pedra. É um local com um aspecto de ser sagrado, alguma coisa assim? Não, bosta. Um piso de bosta? Oi? É um pisão de bosta ali? É um sucesso pro seu sucesso. O morro do cruzeiro ali. É um grande platô de pedra. Você atira, mas ela bate com o. Sabe, Deus rebate em você. Perde a briga dela. Não, usei a força de anágio. Não. Ok, você vai abandonar? Claro, eu não tenho como lutar contra os caras do hiperespaço. Ok, vocês olham pra cima, vocês percebem 6 cruzadores da República chegando no hiperespaço. Pega a nave e vaza. Ok. E vocês veem comunicação com a. Vocês escutam os seus. Você não, você escuta o seu comunicador voltando. Eita. Chimichanga! Alpha 3, vocês estão bem? Sim. E vocês escutam explosão e vocês veem. Chegamos às naves de transporte e você tocando. Eu tô ouvindo também, porque o meu comunicador é o dele. Tá ouvindo, né? Toda essa nave agora. Pode explodir a nave agora. Eu falo pro rei. Pra destruir a nave que ela entrou. E aí eu começo a gesticular e desenhar no chão. né? Queimou a pena. Desenha no chão com o sábio. Ei, eu e ele. Pede para destruir essa nave. E desenho no chão. Ele é uma traidora. Droides. Um monte de droides. E faço. Eu tirei 6. Ele criou assim. Realmente vocês mostraram seu valor. Vou conversar com vocês. E você então foge. Claro. E vocês veem a Shima então com seu. Como tentar explodir a nave dela? E vocês veem o R2D4 saindo com seus foguetes e pousando junto do dela e lá dela fugindo. Põe a mão no R2D4 assim. Então como tentar explodir a nave dela? Não tem. E vocês veem ela fugindo enquanto o rei aceita negociar com vocês. E fim da sessão. E fim da sessão. Da hora. Gostou da espinha? Ô, muito massa. Que eu tinha negociado com a foto. Ela falou, quero ser infiltrado. Tá, já parece. Falei com ele ontem. Vocês foram bem, tá vendo? E foi igualzinho o episódio. É. Essa sessão, cara, eu me inspirei no episódio do Clone Wars, que é basicamente a mesma coisa, só que com o Yoda. É o Yoda que passa tudo isso. A força está comigo. Cansado, mano. A força está comigo. Foi divertido, gostei do sistema. Massa, massa, muito bom. Um sistema bem simples, né? Ah, excelente para ocasiões como essa. Tão muito boa aqui. Vamos jogar RPG, vamos, demorou. Foi divertido, gostei. Espero que você tenha gostado aí, né? Muito bom, muito bom. Você tá gravando? Lógico, eu sempre gravo qualquer sessão de RPG. Você gravou? Lógico. É. Por que não é a pergunta? Ai, cara. Gostaram? Adorei. Sim. Adorei. Eu fiquei mó tempão pensando, cara, que eu ia fazer. Eu falei, caralho, um seriado com um monte de coisa foda. É a primeira coisa, pega um episódio e mestra. Mas como isso? Eu peguei todo o episódio e falei, vou fazer isso. É, perfeito, ficou excelente, excelente, maravilhoso. Parabéns, cara, foi muito divertido. Muito bom, muito bom. A cara do Jeff, a hora que eu contei ali pra ele, que ela foi muito engraçado, mano.